Luiz Lima cita as regras da Agência Mundial Antidopagem, que pune atletas profissionais pelo uso da maconha. O congressista também demonstra preocupação com o impacto para o público jovem. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, desaprova o posicionamento dos 4 ministros da Suprema Corte que votaram pela liberação da maconha. Segundo o deputado, é falsa a percepção de que a cannabis é inofensiva. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirma que a descriminalização da maconha já foi debatida e rejeitada no parlamento. Ele sugere que, se houver necessidade de revisar o assunto, é necessário realizar uma consulta pública para que a população decida. Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, critica o Supremo Tribunal Federal por avançar na pauta da descriminalização da maconha, argumentando que isso é um desrespeito à autoridade de legislar do Congresso Nacional, de acordo com a Constituição. Caroline de Tone lembra que o Brasil já rejeitou a legalização das drogas em várias ocasiões e pede que a sociedade seja ouvida a respeito do assunto. Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, avalia que, ao tratar do tema, o STF está extrapolando sua função constitucional. Para Osmar Terra, esse debate deveria ser feito pelo Poder Legislativo. O deputado também considera que a maconha é a porta de entrada para outras drogas e que a legalização do seu consumo traria graves problemas para a sociedade. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, afirma que a prerrogativa sobre a descriminalização das drogas é do parlamento. O deputado repudia o julgamento do tema pelo Supremo e pede uma ampla discussão sobre o assunto. De acordo com Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é preocupante a falta de equilíbrio e discernimento entre os poderes do país. A parlamentar considera que existem abusos em diversos setores da União, principalmente no Supremo e no governo federal. Adriana Ventura analisa que o fim do foro privilegiado vai permitir que parlamentares cumpram seus papéis sem ficar reféns do STF. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, manifesta preocupação com a situação política do país, onde, segundo ele, a democracia está sendo usada para atacar a própria democracia. José Medeiros reforça a importância do respeito às prerrogativas do parlamento e acusa alguns ministros do Supremo de interferirem na esfera política. Ele pede respeito ao devido processo legal, independentemente das ideologias políticas. Homenagem. Em solenidade na Câmara, deputado defende transformar a carreira da Anvisa em típica de Estado. A repórter Maria Neves acompanhou a sessão e tem mais informações. Durante homenagem aos 70 anos do Ministério da Saúde ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária, comemorado em 5 de agosto, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, adiantou que irá apresentar projeto para transformar a carreira de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em típica de Estado. Crivella foi um dos autores do pedido para a realização da sessão solene. Na opinião do deputado, essa mudança é importante para que os funcionários possam se dedicar ainda mais e exercer suas funções sem nenhum tipo de pressão. Com esse projeto, nos próximos concursos, atrairmos mais profissionais para a carreira, fazendo com que ela seja estável, que eles fiquem sempre imunes a pressões políticas e também do capital da indústria química, que é poderoso e que às vezes exerce pressões violentas sobre nossos funcionários. A legislação brasileira não traz uma definição clara sobre quais seriam as carreiras típicas de Estado ou suas prerrogativas. Essas carreiras são apenas mencionadas na Constituição de 1988, que prevê a regulamentação em lei. E essa lei nunca foi aprovada. No entanto, há consenso segundo o qual as carreiras típicas de Estado estão diretamente ligadas às funções que só podem ser exercidas por funcionários públicos. Dentre as mais comumente citadas, constam as atividades ligadas à administração da justiça, à fiscalização financeira e do trabalho, além daquelas relacionadas ao orçamento público. Para a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, é necessário que não apenas os servidores da Anvisa, mas de todo o Ministério da Saúde, sejam da carreira típica de Estado para serem protegidos das pressões externas. Além disso, a secretária ressaltou que, ao contrário do que pensa parte da população, que associa o Sistema Único de Saúde somente a hospitais ou unidades básicas de saúde, todos os brasileiros são usuários do SUS. Todos nós usamos o SUS. Quando nós abrimos a nossa torneira e bebemos a nossa água, nós utilizamos a vigilância que vai dar a qualidade da água que nós tomamos. Quando nós sentamos no restaurante e almoçamos, nós estamos utilizando a regulação que a Anvisa faz. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele está em todos os locais. No café que eu tomo, no mamão que eu como, qualquer ação que eu faço, o Ministério da Saúde está presente. Autor do pedido de homenagem aos 70 anos do Ministério da Saúde, o deputado Augusto Pupio, do MDB de Alagoas, também ressaltou a abrangência do SUS. O parlamentar lembrou que o sistema é responsável por oferecer à população desde vacinas até tratamentos complexos, como transplante de órgão. O SUS, sem dúvida, é um dos maiores e mais integralizados sistemas de saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do Brasil, sem discriminação. Com o SUS, a atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos, desde a gestação e por toda a vida, visando a prevenção e a promoção de saúde. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, antecipou que o órgão está enviando à Organização Mundial da Saúde pedido para passar pelo último nível de inspeção da instituição internacional. Dessa forma, segundo explicou, produtos certificados pela Anvisa poderão ser fornecidos pela OMS sem nenhuma outra inspeção. De acordo com Barra Torres, a certificação da Organização Mundial de Saúde vai contribuir com o projeto do governo de fortalecer o complexo industrial da saúde no país. Já o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Santas Casas, deputado Antônio Brito, do PSB baiano, ressaltou a necessidade de aumentar os recursos da saúde. Na opinião de Antônio Brito, os 183 bilhões de reais que compõem o Orçamento Geral da Saúde representam muito pouco diante do orçamento do país, de 5 trilhões e 200 bilhões de reais. De acordo com o parlamentar baiano, a Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil deveria investir pelo menos 6% do Produto Interno Bruto em saúde. Conforme afirma, esse valor corresponderia a quase 3 vezes mais do que é destinado hoje ao setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Paulo Triolo e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga, a Rádio de Jaú, Rede Bandeirantes de Rádio. Após vencer na Neoquímica Arena, o Corinthians define a sua vida na Sul-Americana, na Argentina, contra o Newell's Old Boys. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, a 99 escutou você. Em todos os domingos de julho, você corre com taxa zero entre 5 da tarde e 7 da noite. E não para por aí. Você ainda conta com um pacote de ganhos exclusivo. Com deslocamento bônus, o app indica áreas com maior demanda. Mas se mesmo assim você não conseguir uma corrida, você ganha um bônus. Se o passageiro demorar para embarcar, você conta com a taxa de espera. E se a corrida for cancelada, você recebe taxa de cancelamento direto na carteira. Cuidado em toda a sua jornada. Conta com a 99. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você! O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na gata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Autorizada a rainha. Partiu para o chute. Com fé no pé. Olha o gol. Olha o gol. Chutou. Brilhou. É Copa do Mundo Feminina da FIFA aí. E onde tem estrelas, tem Estrela Bet. Só que agora com uma apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo. Porque uma coisa é certa. As estrelas são elas. Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Parafluo, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Parafluo é a marca número 1. Entre os mecânicos do Brasil. Rogério Assis. abraço a você que se liga em futebol na maior rede de rádios do Brasil. News Old Boys e Corinthians, é o jogo da Sul-Americana, é o jogo da volta nas oitavas de final. Na semana passada o Coringão ganhou o jogo na Neoquímica Arena, leva agora para Rosário a vaga ou não para as quartas de final da Sul-Americana. Um empate já dá vaga para o Corinthians, ou seja, teoricamente é mais tranquila a vida do time de Vanderlei Luxemburgo para seguir jogando a Sul-Americana. 9:30, horário local, horário de Brasília. Bola rolando para News Old Boys e Corinthians. Vale vaga nas quartas de final. Vale uma grana muito boa. E para o Corinthians, uma temporada interessante. Avançando, seguindo na Sul-Americana. E, é claro, ainda jogando o Campeonato Brasileiro para fugir da parte de baixo da tabela. Nilos e Corinthians, são 9:10 da noite. Estamos a 20 minutos do início do jogo. A gente continua com mais destaques, com mais informações. Você ouviu o João Paulo Capelanes no Concentração. Agora mais destaques de Corinthians. News Old Boys, o destaque do Coringão, que vem com um time alternativo. Não é isso, Pedro Ramiro? Boa noite. Tudo bem, Canhão? Um abraço pra você, um abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, time alternativo, time misto pra partida de hoje. O timão que não terá alguns atletas, entre eles o principal, Renato Augusto, foi poupado por opção técnica pra partida de hoje. Ele voltou a São Paulo depois do jogo contra o time internacional. Além dele, Lucas Veríssimo, Matias Rojas e Gabriel Moscardo também são desfalques para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem de 9 jogos de invencibilidade. A última derrota do Corinthians foi há mais de um mês, no dia 5 de julho contra o América Mineiro, pela Copa do Brasil, partida da ida. Jogo que, aliás, o Timão terá na próxima semana contra o São Paulo. O Corinthians já está escalado, tentando manter a invencibilidade, Canhão. Os times há pouco terminaram o aquecimento no campo, já desceram para o vestiário. O destaque do News Old Boys, o adversário do Corinthians que precisa ganhar ou vencer, não é, Ramiro? É isso, aliás, o News Old Boys teve uma semana de descanso, coisa que não aconteceu com o Corinthians. A última partida da equipe argentina foi justamente contra o Timão no jogo da ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Time comandado pelo técnico Gabriel Reis e tem algumas mudanças para a partida de hoje. Ele que, aliás, nessa temporada comandou o time em 35 oportunidades. Foram 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, 36 gols marcados e 31 gols sofridos. Time que também já está escalado, mas o detalhe, dentro de casa não vence as 5 partidas. Nos últimos 5 jogos foram 5 empates, Canhão. Agora o destaque da opinião da Bandeirantes para News Old Boys e Corinthians, com o Corinthians jogando com vantagem, venceu em casa e joga por um empate para seguir na Sul-Americana. Alexandre Pretzel, um grande abraço, boa noite. Dá para apostar nesse Corinthians já já na Argentina, Pretzel? Claro que dá, Canhão. Um abraço para você, para toda a nossa equipe. O Corinthians até, sem querer, querendo, né? Entrou na Sul-Americana. Ah, vou pegar o Universitário de Lima. Vou botar time pra não passar, entre aspas. É, passou com autoridade. Molecada ganhou confiança. Pegou o Nils agora no primeiro jogo. Jogo perigoso. Ganhou de 2-1 e jogando muito bem. Então começou a tomar gosto pelo torneio. Passando, já tá nas quartas para pegar provavelmente Estudiantes. E aí você fica a 5 jogos de uma grande decisão. Então, o Corinthians tem toda a condição. O empate é uma grande vantagem. Tem gente que acha que não. Eu acho que é muita vantagem. Acho que o Corinthians passa hoje, Canhão. Vai ter a pressão, é claro, do torcedor local, que vai encher o estádio Marcelo Bielsa, o Colosso do Parque. Corinthians e News Old Boys, às 9:30 da noite. Você ligado em mais uma grande cobertura com o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Vamos aos outros destaques. O do Palmeiras, com Gustavo Zoller. Fala, Canhão, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, na expectativa de se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras terá casa cheia nesta quarta-feira no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro. A provável escalação do Verdão conta com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga no ataque, Arthur, Dudu e Rony. Lembrando que na primeira partida em Minas Gerais, o Alviverde venceu por 1-0. Amanhã, Palmeiras e Galo com Ulisses Costa mostrando e com a estreia de Mauro Betting. Mauro Betting é da Bandeirantes. Amanhã ele vai estar ao lado do Ulisses com toda a equipe na transmissão de Palmeiras e Atlético Mineiro. A gente continua girando os outros destaques. O Santos, Felipe Melo. Tudo bem, Canhão? Grande abraço para você, para todo mundo. Diego Aguirre já chegou no Brasil. O técnico uruguaio desembarcou hoje para assinar contrato com o Peixe. Amanhã à tarde será apresentado no CT Rei Pelé. E o Mônaco entrou na concorrência por David Washington. O clube francês igualou a oferta do Chelsea, 20 milhões de euros com bônus. Agora, a decisão está nas mãos do atacante de 18 anos. E hoje, o Santos decidiu reintegrar o zagueiro Robson Reis e o meia Ed Carlos. Os dois jogadores haviam sido afastados e treinavam em horários alternativos durante a passagem do técnico Paulo Turra. O quinto sinal marca 9:15 da noite, horário de Brasília. 15 minutos para News Old Boys e Corinthians na Argentina. O destaque do São Paulo, Paulo do Vale. Oi, Rogério. O técnico Dorival Júnior pode ter novamente Gabriel Neves recuperado de uma fratura na costela no duelo de quinta-feira contra o São Lourenço, 19h no Morumbi. Lembrando que na ida, o tricolor paulista perdeu por 1-0. Agora o jornalismo, Vitor Lupato. Boa noite, Canhão. Boa noite a todos. A Polícia Civil de São Paulo vai pedir a conversão da prisão de Jonathan Messias Santos da Silva de temporária para preventiva. Ele é considerado o principal suspeito de ter atirado a garrafa que atingiu e matou a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, no mês passado. Jonathan será indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele esteve ontem no Palácio da Polícia para ser interrogado, mas não respondeu a nenhum questionamento dos policiais. Futebol nessa terça-feira com muitos jogos e ela vai contar tudo no plantão da Bandeirantes. Oi, Aline Bravo. Oi, Canhão, uma boa noite pra você. Pela Copa Sul-Americana, Fortaleza empatou com o Libertad por 1-1 e avançou para as quartas de final da competição, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. No momento, o jogo em andamento também entre Defensa e Justiça e Emelec, empatado 0-0. Na Libertadores também tem jogos importantes pelas oitavas de final. O Fluminense ganhou por 2-0 o Argentino Júnior e avançou na competição. O segundo jogo em andamento também para Internacional e River Plate. Leite, tudo igual, 0-0, mesmo placar para Atlético Paranaense, Bolívar. No ar, o futebol na Bandeirantes, para News Old Boys e Corinthians. Coringão jogando para seguir na Sul-Americana. Está nas oitavas, faz o jogo da volta, venceu em casa. Está jogando por empate daqui a pouco na Argentina, mas vai ter uma pressão daquelas, hein? Torcida local vai encher o estádio. Para cima do Corinthians, vai unir os Old Boys. A Bandeirantes vai contar e você, é claro, torcedor do Corinthians, fazendo, fica esperando a classificação. News e Corinthians, 9:30 da noite, todo o nosso time em campo para mais uma grande noite de futebol. Mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins. No suíte de imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A galera já tá aqui, ó. Todo mundo já falando no chat. Tem corintiano aqui, tem não corintiano também. O Alexandre Marques nas imagens, no digital, Gabriel Modesto. É o time Bandeirantes nessa noite, para News e Corinthians. 12 minutos para a bola rolar. Mais dos times, mais destaques, em especial desse Coringão, que tá por um empate para seguir jogando, para ir às quartas de final. Pedro Ramiro, mais dos times, mais de News e Corinthians, Ramiro. Canhão, falando um pouco mais sobre o News Old Boys, time, aliás, histórico na Argentina e que teve grandes possibilidades ao longo dos anos e revelou o Lionel Messi. Aliás, o torcedor que acompanha aqui através do som da Rádio Bandeirantes vai ficar ligado que em muitos momentos a gente pode até citar algumas imagens do Lionel Messi lá, que estão próximas à arquibancada do estádio Marcelo Bielsa. Isso porque lá, obviamente, além do fato de ser argentino, o Messi, revelado pelo clube do News Old Boys, também é muito idolatrado. O atleta que ficou dos 6 aos 13 anos na equipe, depois vai ao Barcelona para fazer história. Por outro lado, o Corinthians começa a pensar também em quem são os xodós do técnico Vanderlei Luxemburgo. Entre eles, o Guilherme Biro, muito elogiado pelo professor e que chega agora a 14 partidas com a camisa alvinegra. Não será titular na partida de hoje, mas aparece como opção no banco de reservas. Wesley ganha oportunidade, jogador que, aliás, está muito próximo de renovar contrato com o Corinthians. Mas um nome, depois da saída de Roger Guedes, tem chamado a atenção: Yuri Alberto, atleta que nessa temporada tem 41 partidas com a camisa alvinegra, 9 gols marcados e 6 assistências. Ele, inclusive, tem um irmão nas categorias de base do Corinthians, o Caio Alberto, está no sub-17, está 6 meses no Corinthians e ainda não jogou. Participou de pelo menos um gol nos últimos 3 jogos, Yuri Alberto, portanto, ganhando mais uma possibilidade no Corinthians. O técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre esse atleta e a possibilidade de crescimento do atacante depois da saída do Roger Guedes. Vamos acompanhar. Não vou ser duro, não vou ser suave, porque depois eu falo um pouco mais forte, aí o pessoal, porra, o Luxemburgo é duro. Cara, quem fez o gol no jogo passado? Quem fez e sofreu o pênalti hoje? Então você não pode falar com a saída do Roger que nós estamos sentindo, né? Aí é um contrassenso, com todo respeito, porque se o Yuri fez o gol e você fala que o Yuri sofreu o pênalti aqui, você acha que o Yuri não deu ótimo jogo na série do Roger? E aí, ele chamou a responsabilidade. E pro pênalti, ele falou, deixa eu bater. Foi lá e bateu. Aí hoje ele sofreu o pênalti, correu, bateu, errou, acertou como toda a equipe. Então, me permite só divergir de você nesse sentido, porque você falou nos dois últimos jogos que foi o Roger, eu acho que não é por aí não. Entendeu? Acho que de repente, nós vimos o Yuri aqui no Inter, de uma forma que vem no ano passado, né? E nós não estamos vendo tantos gols como ele. Então, talvez seja isso, mas não especificamente nos dois últimos jogos. Tá aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo sobre o Yuri Alberto, que na temporada passada tinha uma média de 0,2 gol por partida. Nesse ano é de 0,2 gol por partida. Na última temporada, 0,39 gol por partida. Então, ele tem uma queda de rendimento e é bem verdade que agora tem tentado reconsertar tudo isso. O professor Luxemburgo, que nessa temporada tem 26 partidas sob o comando do Corinthians, 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, Canhão. Alexandre Pretzel, o Corinthians está sentindo a falta do Roger Guedes? Eu acho que para o elenco que o Corinthians tem, em qualquer jogo que ele ficasse fora, né, Canhão, seria uma ausência sentida. E agora que ele foi embora, o Corinthians não contratou nenhuma reposição. Deveria ter contratado. Aliás, já deveria ter tido uma prevenção, né? De por exemplo, saber que ele poderia ir embora a qualquer momento. Porque a negociação da vinda dele para o Corinthians, ela ficou muito à vontade para o Roger Guedes. E o Corinthians só ficou com 40% dos direitos. Se aparecesse qualquer proposta que o Roger Guedes quisesse ir embora, seria muito difícil segurar o jogador, como foi. Então o Corinthians faturou 4 milhões de euros numa negociação de 10 milhões. Então, além da negociação ter sido muito vantajosa para o jogador, ele também foi ficar ainda mais rico jogando no futebol do Catar. Então, acho que faltou um pouco de prevenção. Sabendo que ele era bom, que ele iria provavelmente dar certo no Corinthians, por que não você ter um reserva à altura ou já pensar numa reposição assim que houvesse uma possibilidade de perdê-lo? Eu até entendi quando ele disse que tinha o sonho de jogar no Catar. Gente, não é sonho porque lá o futebol é bom, é pela grana. Ninguém no mundo paga o que se paga lá hoje. Então o jogador, para mim, tem todo o direito de achar ou de ter a certeza de que é um sonho jogar no Catar. E é realmente hoje. O Roger é jovem, já ele volta a jogar, claro, no grande livre, centro. Vai voltar livre para cá, porque ele cumpre o contrato dele lá, ele tem 26 anos. Com 29 e 30 ele volta para cá para escolher onde ele vai jogar. E livre no mercado. e com dinheiro no bolso. E é todo o direito dele, tem todo o direito de escolher o lugar. Exatamente. Não tem nada errado. Ele, não, tudo, nada você errado. Destacou aqui, quando ele veio pro Corinthians, isso já estava lá em contrato. Ó, se aparecer alguma coisa, eu posso sair. Apareceu, não foi alguma coisa, não, né? Foi uma bela de uma proposta. Foi um carro forte, mais um carro forte. Ele já é rico, não tem problema. Mas é um jogador jovem. Eu já vi muitos jogadores falarem em dinheiro. Ah, eu não vou pra lá. Não, vou sim. Quanto é que é? É muito dinheiro, não dá pra recusar. Aí fica lá um, dois anos, volta depois, três anos. Porque lá no Qatar é o seguinte. Você joga pra uma média de 1.500 pessoas. A média do campeonato é essa. Você treina uma vez por dia às 9 da noite. Entre 9 e 10 da noite. Às vezes às 7, de vez em quando. Por causa do calor, né? Então, muito de vez em quando. Na época da Copa foi uma temperatura, chegou a fazer 14 graus uma vez lá. Chegou a fazer uma noite 14 graus lá, na época da Copa do Mundo. Mas a média de temperatura na época da Copa, antes de começar a Copa, chegamos a ter 32, 33 graus lá, abafado. Depois que a Copa começou, começou a haver uma média de temperatura de 24, 23, agradável. E com os estádios climatizados. Agora, para jogar, hoje a média lá é de 45, 46 graus nessa época do ano. Então, para você jogar lá, meu caro, é muito complicado. Então, você treina uma vez à noite e a média de público é de 1.500 pessoas. Essa até de treinar uma vez por dia é que eu estou esperando. Qual será o desempenho de James Rodríguez? Passou por lá um bom tempo e, pelo que eu soube, nenhuma vez por dia para treinar ele gostava muito não, viu? Mas enfim, vamos ver, né? Tomara que ele jogue um grande futebol, James Rodríguez, com a camisa do São Paulo, né, Fredson? Não, sem dúvida. Eu acho assim, ó, o Dorival chegou a dizer na última entrevista, aí eu vou falar com ele para ver quanto que ele pode aguentar. Não! É James e mais 10, é James, Lucas e mais 9. Ele tem que jogar. Se ele aguentar 30 minutos, 20 minutos, põe para jogar desde o início. Porque o impacto técnico dele pode ser muito maior. O Lucas entrou agora no segundo tempo contra a equipe do Galo. O Lucas mudou o ritmo do time de São Paulo. Claro que falta um pouquinho de rapidez, de raciocínio, né? Para os caras entenderem o que esses jogadores eles pedem e o que eles criam também. Mas com o entrosamento, o time do São Paulo vai crescer. O Luis Suárez no Grêmio, eu estou falando em termos de Europa, né? O Luis Suárez fez jogadores do Grêmio normais crescerem ao lado dele. O James Rodríguez e o Lucas farão, por exemplo, alguns jogadores crescerem também. Ficou latente no jogo contra o Galo que alguns atletas do São Paulo têm uma dificuldade muito grande ainda, né? De rapidez e raciocínio. Os caras tocam a bola e ficam parados. Isso é que é diferente na Europa. Na Europa existe uma ampla movimentação. Já em campo os times, News Old Boys e Corinthians. Vai todo de branco o Corinthians, com Cássio todo de amarelo. Equipe de arbitragem veste hoje um azul claro com o calção preto, a meia, a camisa azul clara. O News com o seu tradicional uniforme, não é vermelho, é um bordô muito bonito, né? Um bordô com o preto, meio a meio a camisa, com bordô e preto, calção preto, a meia também com listras em bordô e uma grande faz preto. Em campo as duas equipes, repito, com o estádio Marcelo Bielsa, o colosso do parque, completamente tomado, temperatura de 11 graus. 11 graus a temperatura e um show pirotécnico muito bonito. Hora dos times aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos confirmar para você o Corinthians. Um empate basta para o Coringão. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo na Bandeirantes com Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo escalado com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de retaguarda, 25 Bruno Mendes, Gil e Caetano fecham essa dupla de zaga com a 4 e 14, a dupla MPB, 21 Matheus Bidu. E no meio de campo, 7 Maicon, 5 Fausto Vera e 33 Juan Oliveira. Adson veste a 28, Wesley tem a 36 e Yuri Alberto veste a camisa 9. Na reserva, o banco de reservas formado por Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fábio Santos, Romero e Juliano, Fagner, Biro, Pedro e Rony, Matheus Araújo, Murilo e o centroavante Felipe Augusto. Agora o News Old Boys, Ramiro. O O News Old Boys, que tenta pôr o dedo no bolo da festa corintiana, vai escalado com Roios no gol, que veste a 1. No setor de retaguarda, 14, Mendes, Velasquez, 25, Ortiz, 42, Glavinovic, 37, Martino, 23. No meio de campo, são 3 jogadores, 13, Esforza, Gomes, 7 e Bausi, 47, a dupla de ataque. 30, Ferreira e Recalde, 28. Na reserva do time argentino, Ramiro. Opções para o técnico Gabriel Reins: Barlazina, Mosquera, Mancilli e Vanguioni. Portillo, Montenegro e Sotelo. Esponda, Sordo, Aguirre, Reasco e Perestica. Arbitragem de News Old Boys e Corinthians. Árbitro colombiano de 39 anos, Andrés Rojas. Ele que inclusive foi afastado em 2021 depois de anular um gol polêmico do Boca Juniors contra o Atlético Mineiro em 2021. Ele será auxiliado por Dionísio Ruiz e Davi Fuentes da Colômbia. O quarto árbitro é Carlos Ortega e o VAR de responsabilidade de um colombiano, John Perdomo. Arbitragem escalada, Canhão. 9h29 da noite, um minuto para o início do jogo. Corinthians todo de branco, fica à esquerda das imagens que você vai ver na TV, mas vai ouvir aqui na Bandeirantes. Vamos para a decisão para o Corinthians, Alexandre Pratzel. Um empate serve, Pratzel. Empate serve, acho que o Corinthians não vai jogar pelo empate, vai avançar, quando tiver a bola vai atacar, teve espaço para jogar. O Adson fez um jogo muito bom contra o News aqui no jogo de ida e pode ser sim o jogador de abrir espaço, né? De realmente fazer jogadas de um, contra a defesa do News, que é lenta. Ela é bem posicionada na bola aérea, mas ela é lenta. Então acho que passa sim o jogo pelo Adson, não tenho a menor dúvida sobre isso. Hoje joga o Fausto Vera, né, que dá pelo menos uma consistência de marcação no meio, só que o Fausto não está jogando nada, cara. Isso realmente impressiona. De bom jogador do ano passado, ele virou um coadjuvante. Vamos ver se ele melhora hoje na parceria com o Maicon. Mas é jogo para Adson e para Wesley. Dois homens de lado avançarem contra a defesa fraca do News. Está tudo pronto. Vaga autorizada, o árbitro Andrés Rojas. Vai começar News e Corinthians. Rolando a bola na Argentina. Rogério Assis. Começa o jogo e a pressão do News. Bola para a grande área do Corinthians, para Ferreira na grande área. Bruno Mendes de cabeça tira. Bola sai da grande área, fica para o Watson pela direita. Devolve atrás a Bruno Mendes. Biquiri Alberto sobe na marcação. Ela bate no peito do Velasquez. Vai no meio para brigar pela posse de bola. Fausto Vera recupera a jogada pela meia direita. O News sai com esforço. Dá no meio, trava a defesa do Corinthians. Ganha. Levantado para a direita. Bolida Alberto com o peito. Tenta a jogada, rasga na marcação. Ortiz do zagueiro. Toca para fora e essa bola vai direto pela linha lateral. Já pinta um primeiro enrosco ali do zagueiro Velasquez com o Yuri Alberto. É lateral para o time do Corinthians. Bruno Mendes para fazer a cobrança. Vem ele para fazer a batida. Arremessa à frente. A bola entrou em campo. Nem entrou em campo, hein? O arremesso lateral do Bruno Mendes não entrou em campo. Ele arremessou. Ela já veio por fora do campo. Faz tempo que eu não via isso, viu, Ramiro? Foi muito mal. Ô Canhão, um detalhe, uma informação sobre o que acontece nesse momento no estádio do News Old Boys. Torcedores do time argentino gritando mono, mono, mono, macaco, obviamente em espanhol, em direção a torcedores do Corinthians e fazendo gestos racistas. Bom, vai ser punido. O River já foi punido, então chegou a hora do News agora. Qual seria a punição? Um espaço onde esses gritos estão sendo colocados, sem torcida, em um ou dois jogos. Ah, mas a punição é muito severa, hein? Não, ela é pouca, mas já, pelo menos já existe. Não entendo, é a sua informação. Antes é isso. Não acontecia nada. É lamentável, né? Pois é. Tem gol, Aline? Tem sim, Canhão. Pelas oitavas de final da Libertadores, aos 30 minutos do primeiro tempo, Fernandinho abre o placar para o Atlético Paranaense. 1 para o Atlético, 0 para o Bolívar. Pro Corinthians, corta na marcação, Bidu, rebate de cabeça, Mendes, vira a jogada para a direita, tenta adiantar no passe da meia, vem Fausto Vera, rasga a marcação pela direita, toca à frente a jogada, bate na ponta, Gomes, toca na beirada do campo, linha de fundo, Velasquez, levantamento na grande área, forte demais, acompanha o Bruno Mendes, a bola não chega, saiu não, bate na barriga do Bruno Mendes e vai para fora, lateral, ataque na esquerda, é do News, ela bateu na barriga do jogador do Corinthians, Bruno Mendes, 2 minutos, esse primeiro tempo começa quente, News para cima, Corinthians jogando brigando pelo empate. Domina a bola, o Ortiz pela esquerda, começa recuando, serve atrás com outro zagueiro, passa à frente Velasquez com Mendes, o zagueiro aberto na direita, já levantando o braço, pedindo, toca pelo meio do campo, vira o passe para Martino, dá a primeira finta, vai bem pela jogada na meia direita, faz a proteção, vira pela ponta, passa a esforça, cruzamento na grandeira, ia ser feito, trava a defesa do Corinthians, volta na frente o Wesley, é agarrado pelo calção, é falta marcada, é falta pro time do Corinthians cobrar, é na defesa lá do esquerdo, com quase três primeiro tempo na Argentina, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na cata. 3 minutos do primeiro tempo, Pretzel, como era esperado, pressão do time da casa, que ataque, vai pra cima com tudo, hein, Pretzel? Já começa a mil nessa bola que o Bruno Mendes perdeu pro atacante do Nils. Foi complicado, né? Tem que chegar junto, porque eles vão dividir todas. Vão dividir todas como se fossem as últimas bolas da partida. Então o Corinthians tem que entrar com o pé mais forte. O Bruno Mendes errou no último lance agora. Lateral defesa, News Old Boys. 3 minutos e meio, primeiro tempo. Você empresário, pode vender para qualquer ponto no Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress.com. Bola pro Corinthians, aqui atrás, Juan Oliveira domina a bola, recupera, volta a bola para Bidu. Bidu recua, toca atrás, vira para Caetano, entrega pro Cássio na grande área. Pressionado o Cássio, entrega pelo meio. Fausto Vera quase perde essa bola. Sai jogando aqui no meio, arriscada a jogar. Volta a bola para a esquerda, para Caetano, para Cássio na grande área. Abre a jogada para a direita, se passa bem aberto pela ponta. Fecha aqui, Gil. Levanta no ataque, passa a bola pelo Edson, cabeceia para fora da marcação. Tenta a jogada pela beirada. Não saiu, não. Está em campo ainda. Martino ganha, cruzou para a grande área. Gil se antecipa, tira. Sobre a frente para cortar a bola, rebote, volta para o Corinthians ainda. Adson toca Yuri. Belo passe, Fausto Vera. Na esquerda, Wesley. O passe é horrível. Toca mal na bola. Ia deixar na cara do gol, Wesley perdeu. Marcação do time do Nils, aí ganhando, arrasando aqui atrás, o Gomes cola com o pé de vídeo, cai à frente, pede a bola pro Corinthians, Wesley pega a jogada na esquerda, parte aberto, o bico da grande área, já está na área, vai no fundo para cruzar, chega na marcação, Vasquez protege a bola, vai para fora direto, linha de fundo, o Corinthians perdeu uma grande chance, passe não chega na esquerda, ia ficar na cara do goleiro Royos, o atacante corintiano, Ramiro. E foi um erro de passe no Fausto Vera, o terceiro jogador mais caro do futebol brasileiro, acaba sendo interceptado no meio da jogada, tiro de meta, vem o News Old Boys. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Olha que atrás do time do Corinthians, Cássio recebe recuo de cabeça do Mendes e sai jogando. Caetano domina a bola e vem jogando aqui na esquerda. Na Argentina, em Rosário, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos 20 segundos do primeiro tempo. Vale uma vaga nas quartas de final. Por enquanto ela fica no Brasil, é do Corinthians. News Old Boys e Corinthians empatam em 0 a 0. Aline Bravo. Girando o placar da Libertadores, o Atlético Paranaense segue vencendo o Bolívar por 1 a 0. Internacional e River Plate empatam 0 a 0 até o momento. Pause na jogada pelo meio para trás, Ferreira bateu pro gol à direita do gol do Cássio. Ela passa perto demais. Primeiro perigo, primeiro susto contra o gol do Corinthians, Ramiro. Depois de um tapa de primeira pro Ferreira, jogador revelado pelo River Plate, o argentino bate de perna direita, chute cruzado, vai para fora. Tiro de meta pro Timão cobrar. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 6, primeiro tempo, 0 a 0. O placar do jogo, você com a gente. Ligado no Band Play também, não importa onde você está. Importa, importa nada. O que importa é que você está com a gente. É bom demais a sua audiência em mais um jogo na Rede Bandeirantes de Rádio. Sai pela ponta esquerda, jogada para Martino. Recebe no fundo, levantou para Ferreira, cabeceou. Pega Cássio! Outra jogada perigosa vindo na esquerda. Cabeçada no meio do gol, chega fraca. Cássio defende. Só dá News Old Boys, Ramiro. E foi depois de um vacilo do Bruno Mendes. A bola chega para o outro Mendes. Do outro lado, lado direito para o time do News Old Boys, quase marca de cabeça, Cássio no meio do caminho. Pretzel, só dá News Old Boys, o Corinthians. Olha, assiste, Pretzel. Aí, o Bruno Mendes, eu falei no primeiro lance, que ele entrou devagar contra o atacante do News, perdeu a bola, e agora nas costas dele, 1-2, na lentidão dele, o Martino passou como um ponteiro, sozinho. O News já chegou duas vezes com o perigo. Bause pega o rebote, volta a jogada, começa com esforço, abre o passe para o Ortiz, que entrega de volta a bola para a esquerda, passa Martino, vai na liga de fundo, domina, volta por dentro, puxa para Bause, o Bause recua, cede Ortiz na linha esquerda, levanta forte a bola para a direita, atravessada lá para o outro lado, Gomes vai na jogada, ajeita na barriga, recua, marcado Velasquez, se apresenta pela meia direita, vira o passe por dentro, toca de volta a bola para o esforço, recebe a jogada, vira para Gomes, toca pelo meio do campo, trabela a jogada, volta com Glavinovic, lança para o Ortiz, enfia pela meia direita, parte à frente completamente aberto, Ferreira ajeitou, bateu pro gol, vai desviada, Cássio defendeu, Bause fechou, acho que ele se assustou, a bola viria pro gol, ele põe o pé, ela vai fraca na mão do Cássio, mais um ataque perigoso do News Old Boys, Ramiro, um lance que não dá pra entender se o atleta do News Old Boys quis cruzar ou chutar, ele acaba pegando mal na bola e sobra pro Bause, bate de pé na canhota, Cássio aparece mais uma vez no meio do caminho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 8, primeiro tempo, 0-0, Nils aperta de volta essa jogada, recuou mal feito atrás, Fausto Vera vai na bola, trombada, perde a bola, rasga no meio, Corinthians pega Maicon, tenta o passe, vem Rô Oliveira, lança para a esquerda, para Wesley, marcado, frente a frente com Velasquez, gira bem, dá para Bidu, Matheus Bidu domina, levantou na grande, o zagueiro estica no carrinho, tira da grande área, a bola volta, tira aqui atrás, Glavinovic, sobre a volta pelo meio, parte à frente, gira, jogada Ferreira, escapa na marcação, leva o toco por baixo, é falta marcada, Maicon comete a falta na saída, é falta para o time argentino cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil. 9, primeiro tempo, tá 0-0, jogo assim, a vaga do Corinthians, aqui atrás jogam os zagueiros do News Old Boys, tabelam Velasquez e Ortiz, domina o zagueiro Ortiz pelo meio, tem aberto na ponta esquerda pedindo a jogada, caminha Velasquez, entrega de volta a bola para a direita, para Mendes, de longe marca o Uri Alberto, ele prepara a jogada, ameaçou lançar, mas não lança não, Corinthians todo atrás aqui recuado, são 9 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do time da atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Na ponta, jogada de bola forte demais, direto, linha de fundo, é tiro de meta. 9 e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0, Nils e Corinthians, só um time ataca, Pretzel. Mas agora fez um sinal, né? Pô, pra que esticar a bola? Segura mais a bola, trava um pouco mais, chegou assim, ó, segura mais a bola, domina mais. O Nils acelera o jogo de uma maneira contundente, o Corinthians sente. Ou o Corinthians divide com a mesma intensidade, ou logo, logo vai tomar o gol. O Nils já chegou 3 vezes com menos de 10 minutos. Sai jogando aqui atrás o time do Corinthians, bola pra ponta, passa, Adson não pega, vem o zagueiro, toca na bola, tira Ortiz, levanta com efeito e defeito na bola, vai pra fora. Em lateral é bola pro Corinthians jogar, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando. Na Argentina, em Rosário, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Copa Sul-Americana, oitavas, é o jogo da volta. A vaga, por enquanto, nas quartas, é do Corinthians. News Old Boys, Corinthians empatam em 0-0, Aline Bravo. Na Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça empata com o Emelec 0-0. Lembrando que mais cedo, Fortaleza empatou com o Libertad por 1-1 e avançou para as quartas de final da competição, já que venceu o primeiro jogo por 1-0, Canhão. Na marcação, Velasquez vira a jogada para a meia direita, belo drible, vai de um lado para o outro, sai jogando Mendes, lança pela ponta, trava a defesa e a bola vai para fora, Gomes bate na bola, bate em Bidu e vai para a linha lateral, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 11, primeiro tempo, 0-0, que dá para o Corinthians a vaga nas quartas, Martino vira a jogada na esquerda, solta a bola, vira, recebe de volta o passe para Bause, Bause recua, toca pelo meio do campo, esforça, levanta o passe pela meia direita, bate por dentro, puxa para Gomes, levantou para a grande alta, demais, a bola vai para fora, Martino tenta de cabeça, a bola bate na cabeça dele, vai para fora, direto linha de fundo, o Corinthians fica com ela. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, acompanhe de perto esse espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. 12, primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta, 0-0 vaga por enquanto no Corinthians, Pretzel. Jogo duro, duríssimo, intenso, né? E o Corinthians está tendo que tocar essa bola mais no meio, o Cássio sai agora com ligação direta, volta a bola, é um bate e volta a favor do Nils, esse jogo não serve ao Corinthians, apesar da vantagem ser a favor do time corintiano, não serve. Se bate e volta, não serve. Tem que acalmar. O Cássio tem que sair jogando com essa bola. Pra que dar bola de presente pro Nilson? Agora arrumou uma falta, pelo menos. É falta marcada. Tem reclamação ali do Glavinovic, mas ele fez a falta, hein, Ramiro? Foi bem próximo a meio ofensivo do gramado. Tentava escapar da marcação o Fausto Vera. E aí ele dá o tapa de primeira pra chegada do Yuri Alberto. Sofre a falta. Falta pro Timão, setor ofensivo de campo. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais. 12 minutos e meio, primeiro tempo, é 0-0, é falta para o Corinthians. Para a cobrança, Maicon abre a jogada atrás, recupera a bola e vira para Caetano. Caetano entrega a bola para a direita, passa Bruno Mendes. Gil fica mais atrás, Bruno lança a bola, começa com Gil de novo. Abre a jogada para Caetano, aberto, lado esquerdo. Placar de 0-0, Coringão troca passes, bola para dentro. Juan Oliveira arrumou para bater, bateu direto. Royos espalma para escanteio. Juan Oliveira caminha com liberdade, enfia um canhão, ela vai no chão. Royos manda para fora, para escanteio pro Corinthians, que vai para cima, Ramiro. Livre, sozinho, bate de perna direita. Aliás, o Luxemburgo já apontou que ele é ambidestro, bate bem com a perna esquerda e com a direita, defende o goleiro, escanteio pro Corinthians cobrar. 13 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, escanteio, Corinthians vai todo para dentro da grande área. Gil lá dentro com Caetano, levantamento para ele atrás da defesa, tira, a bola voltou para a direita, Adson na área, bateu pro gol, ela bate no peito do esforço e vai para fora. Ela ia entrar no canto direito, bate no peito do jogador do Nilson de Bois e vai para fora. Corinthians começa a atacar, começa a se soltar. São 13 e meio, primeiro tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para a grande área, bola, marcação, tira a volta para Fausto Vera. Dois em cima, ele perde na primeira, mas ganha na segunda. Maicon pega, a bola recua, toca atrás, vira a bola pelo dentro para Bidu, levanta na grande área, bola para ele, Alberto. É forte demais a bola, e corre. Evita que a bola saia da linha de fundo. Tem lá atrás o Bruno Mendes pedindo. Ele prefere o passo mais atrás, entregando para o Watson. Toca para a meia direita, gira para Maicon. Maicon toca a bola por dentro, na aproximação com Caetano. Caetano, Bidu, para Maicon de volta, meia lua da grande área. Watson tenta a tabela, toca à frente, a defesa corta. Recuperação, volta no contra-ataque, vem News Old Boys tentando jogar lá para o meio, aqui atrás com Balse, inverte a jogada, são dois na direita, aberto Ferreira e Requelde, fecham na grande área, vem Mendes, linha de fundo, Mendes atrás pediu, o Gomes tenta a jogada, gira, cai, perde a falta, arbitragem não marca, insiste, volta na primeira bola, insiste na bola, Gomes vai na marcação, toca para fora, essa bola vai desviada pela linha lateral, com pressa, pega a bola para o próprio Gomes, já bota em jogo, já arremessa. 15 para as 10 da noite, horário de Brasília. Mendes para a grande área, de primeira Martínez lá para dentro para Cássio pegar com tranquilidade. Sozinho ele vai lá para pegar Cássio, tranquilo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com 15, primeiro tempo, aperta na marcação, time do Corinthians, mas recupera a bola News Old Boys, bola aqui atrás com os zagueiros, sai jogando Velasquez, tem aberto na carreta, levantando o braço do Glavinovic, ele toca a jogada, recomeça o passe com Glavinovic, ó o Ortiz aqui na esquerda, ó, ele vira a jogada, vem por dentro o zagueiro, já passa pela meia direita, toca na direita, o passe é horrível, vem para buscar essa bola o Gomes, e voltando para buscar essa bola e fica com ela Gomes, toca pela meia direita, Sela vem atrás com Balse, levantou na grande área, passa pro Recalde, fica para Cássio, primeiro com o pé, ajeita para depois abraçar essa bola dentro da grande área. Copa Sul-Americana, oitavas. Jogo da volta. Em Rosário, a bola rola, o relógio não para. São 16 minutos do primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Corinthians assim avança, vai para as quartas de final. Nils e Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Canhão na Copa Sul-Americana segue 0-0 na partida entre Defensa e Justiça e Emelec. Sai jogando Corinthians com Gil, Gil domina, abre a bola para a direita, abre a jogada, puxa para Bruno Mendes, tem liberdade, lança a bola para a meia direita, vem na marcação com o Fausto Vera, que entrega de volta Bruno Mendes, vira a bola para a meia direita, protege a marcação de Maicon, Maicon inverte mal, Adson põe o pé, rasga na marcação, classifica com ela o Martino, sobra a volta atrás, Bruno Mendes, Gil, Gil de primeira, vira a bola para a meia direita, já bota à frente Maicon, toca para Bidu, ele ajeita um pouco atrás e sai jogando, são 16 minutos e meio o primeiro tempo, por enquanto está 0-0, esse resultado da vaga para o Corinthians. Pra ponta, jogando com Oliveira, vai na bola, tropeça. Opa! Caiu sozinho. Lateral cobrado com muita pressa. Esforça, domina pela meia direita. Passa Gomes, o lateral se apresenta. Frente o zagueiro Mendes. Domina, recua. Vem aqui atrás com o meio-campo. Toda a pressão pra cima do Corinthians. Estádio Colosso do Parque. O Marcelo Bielsa completamente tomado. Corinthians assim se classificando. Vai jogando a defesa aqui atrás do News Old Boys. Toca Velasquez para o Ortiz. Levanta para a direita. Gomes aberto, linha de fundo. Passe é forte. Ele ajeita a bola. Levantou para Ferreira. Gil desvia. Nare Martino pegou essa bola. Ajeitou. Bateu no canto. Cássio! Dá um tapa com a mão direita. Cássio monstruoso. Ela fica para Martino, que põe no chão e domina batendo. Cássio salvou. Botou para escanteio Ramiro. Depois de uma quase assistência contra do Gil. Ele bate de cabeça. A bola sobra sozinho para Martino chutar de pé na canhota. Cássio tira essa bola. Escanteio lado esquerdo de campo, Canhão. Escanteio, vai pra cima o time do News Old Boys. Lá vem a batida, são dois aqui na batida. A placa tá atrapalhando ali a cobrança do Ferreira. Pra grande área, Velasquez e Glavinovic. Pra cobrança, levantou Glavinovic, sobe de cabeça no canto. Cássio defendeu! Uma cabeçada firme, parecia um chute. Alexandre Pretzel, 18, primeiro tempo. Pretzel segue a pressão do News, criando mais chances, uma atrás da outra. Alexandre Pretzel, impressionante. Outra, Bruno Mendes de um lado, Matheus Bidu do outro. O que que o Raiz está fazendo? Ele alargou o campo. Então o Nils joga sempre com dois caras do lado direito, dois caras do lado esquerdo, para fazer dois contra um nos seus marcadores. E tome bola na área, tome jogo físico. O meio de campo do Corinthians não está marcando ninguém, isso é um problema. O Nils chega facilmente na entrada da área ou no flanco para fazer o cruzamento. O Juan Oliveira chutou uma bola há pouco, chutou. Por quê? Porque o Corinthians finalmente roubou uma bola no meio de campo. No mais, está sendo sufocado. Com o amortecedor HG na carta, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a na carta é tudo azul pela frente. Com quase 19, primeiro tempo, com 0-0 placar. Assim o Corinthians vai às quartas de final. Gomes domina, jogada pela ponta, vira mal o passe. Bidu rasga pro Corinthians. Dá um bico na bola, cai no meio de cabeça, rebate. Glavinovic vai na defesa do Corinthians. Caetano de primeira, bota atrás da Gil. De Bruno Mendes, vai na bola, passa pela ponta. Tenta o passe na meia direita, toca mal, fica para Martino. No meio do caminho ele pega a jogada. A ganga vira pela meia direita, vira para o Esforça, Esforça para a meia direita, para Gomes, adianta, passa, Recalde, não pega, a bola volta a ficar com o Corinthians, para Bidu, Bidu para Fausto Vera, para Caetano, que volta a bola com o Fausto Vera, que volta para Caetano, Cássio pede, vira Fausto Vera, e tabela mal, vem na frente, passe na Frogueira, vem na marcação, Bidu, opa, tem um pé à frente, falta marcada, e vem o primeiro cartão do jogo. O Gomes bateu em cima do Bidu. Será que tem cartão? Ah, tem cartão, né, Ramiro? Tem cartão pro jogador do time do News Old Boys. Depois que tentava sair o Bidu, o Gomes acaba deixando uma enxadada em cima do atleta corintiano pelo lado esquerdo de campo, impedindo que o próprio jogador saia da jogada. Um pisão, cartão amarelo, falta pro Timão, lado esquerdo de campo. Em Rosário, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 20, primeiro tempo. Copa Sul-Americana. O Corinthians está avançando, vai para as quartas de final. Por enquanto, News Old Boys, Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Canhão, na Libertadores, o Atlético Paranaense vence o Bolívar por 1-0, resultado que ainda classifica o time boliviano, que venceu a primeira partida das oitavas de final por 3-1. Para Internacional e River Plate, segue tudo igual, 0-0. Bola pro meio, dividida a defesa, vem na marcação, falta, marca Andrés Rojas. E agora a pressão é para cima dos jogadores do Corinthians ou dos jogadores do News, em cima do jogador do Corinthians. Maicon tá no chão, nada de cartão. Reclamam os jogadores do time argentino, Ramiro. E foi uma dividida do Maicon com o Ferreira. O Maicon foi tentar chegar na bola enquanto o Ferreira estava na vantagem. Ele acaba acertando o atleta do News Old Boys, e os próprios jogadores do Corinthians e até da equipe argentina pedem cartão amarelo. Falta, setor de retaguarda, bola para o News Old Boys. Um lance ocasional. O Maicon chegou atrasado e acertou o adversário, hein? Mas eu achei mais um lance ocasional, né? Porque os dois entraram numa dividida. Eu não daria amarelo. Acidente de trabalho. Exato. Eu daria a falta, mas não daria o amarelo. Foi um lance ocasional. Agora, a bola, ela simplesmente ela passa da defesa do Corinthians para a defesa do Nils. Ela não passa no meio de campo do Corinthians, a bola fica batendo e voltando. E aí o Corinthians fica no sufoco, porque os três caras da frente, o Yuri Alberto, o Wesley e o Adson, eles ficam esperando a bola chegar. A bola não chega nunca. E aí tu fica com três jogadores a menos no novo ataque do Nils. Então, por números, hoje, o Corinthians está ficando com dois a menos ou até três na hora que o Nils avança os seus jogadores. Por isso que está tomando esse sufoco agora. Alguém tem que botar o pé em cima da bola na frente e tirar o time de trás. Ainda bem que tem o goleiro Cássio, né? Que é um jogador de jogo grande também, porque o Bidu e o Bruno Mendes, pelo amor de Deus, cada um em cada lateral estão sofrendo demais. O Ramiro, agora é esperar se vai pitar cartão para o Maicon, né? Ele se levantou agora o Maicon. E a expectativa é essa. Importante lembrar que o Corinthians não tem atletas pendurados para a partida de hoje. O Maicon, saindo com dores na barriga, vai receber, já recebeu atendimento médico, vai esperar a sinalização da arbitragem para poder voltar para o jogo. 22 minutos e meio, metade da metade, primeiro tempo com 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bola aberta, Martino domina aqui na esquerda, ataque do Nils, toca na ponta esquerda, passe mais aberto pela beirada do campo ainda, Ortiz fecha aqui, toca na meia direita, vem Glavinovic, inverte pela meia direita o zagueiro, lança a bola de lado para Velasquez, entrega de volta a bola com Glavinovic, os zagueiros trabelam aqui, trabalham a jogada e tabelam, bate na meia, Ortiz tabela mal, toca à frente, Bruno Mendes tentou bater, nossa, chuta chão. Mandou um bicudo para fora de graça, arremesso lateral, ataque é do News Old Boys. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Gomes para a direita, caiu sozinho o Bidu. Gomes levantou para recalde, cabeceou no canto, para fora! À direita do gol do Cássio, mais uma jogada pela ponta. O Bidu tomou uma rasteira da sombra, cruzamento veio completamente tranquilo, tranquilo. Outra cabeçada para fora, perigo contra o gol do Coringão, Ramiro. E o detalhe é que os atacantes do time do News Old Boys não são altos. Christian Ferreira 1,75, recalde 1,78. Ele sobe de cabeça sozinho e quase marca para a equipe argentina. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bandeirantes Campinas, Rede Bandeirantes de Rádio, você com a gente em todo o território brasileiro. 24 é falta marcada em Fausto Vera. Comete a falta, Martino reclama demais da arbitragem, chama a atenção ali. É falta para o Corinthians bater com o próprio Fausto Vera. Ele já se levanta, dá uma olhadinha, vai dar um miguezinho, deixou a cobrança aqui para Bruno Mendes. Reclama um cartão, jogadores do News Old Boys. Gabriel Reis também, o técnico do time argentino. Falta invertida, bola para a esquerda, para Bidu. Fecha Juan Oliveira, toca Wesley, devolve a bola para Caetano. Caetano para trás aqui, é Gil quem fecha, marca recalde, de primeira Gil, até Bruno Mendes que toca a bola para a meia direita, Yuri Alberto tenta, domina na primeira, foi travado, tira dele Glavinovic, abre a passada na esquerda, Martino é quem passa pelo meio campo, partiu para a grande área, Ferreira, Balso por dentro, no meio ele bate a bola, desenha na marcação, Fausto Vera pega a sombra, arma o contra-ataque, o Corinthians, Fausto Vera lança a bola para a direita, Adson passa, abre bem a jogada na esquerda, para Wesley, dominou, tá na área, limpou, clareou, vem Velasquez, foi travado na bola e perdeu, insistiu demais o Wesley até perder a bola, recupera a jogada, ele volta aqui atrás, o Mendes, zagueiro do time do News Old Boys, ele volta, a bola recebe na marcação, tocando com o lateral, vira Mendes atrás, quando dá para Velasquez a bola, domina e sai jogando aqui, em Rosário, a bola rola, o relógio não para. São 25 minutos, é o primeiro tempo. Corinthians indo às quartas de final. News Old Boys, Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Canhão, quartas de final da Copa do Mundo feminina definidas. A Espanha enfrenta a Holanda, o Japão joga contra a Suécia, a Austrália disputa com a França e a Inglaterra enfrenta a Colômbia. Vem você ligados pela mesma emoção do futebol aqui na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Para a ponta, Nils Martino bate da bola, tirando para a linha lateral. Sozinho tentou a tabela, não entendeu a jogada à frente. O Balde, a bola foi para fora. Em lateral, o Corinthians cobra. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Alexandre Pretzel opina na Rádio Bandeirantes. 26, primeiro tempo, Pretzel segue 0-0. Nils e Corinthians. Olha, o Matheus Bidu já tinha chamado a atenção, perdidaço no jogo, e o Wesley, o Ramiro olhou pra mim, tá sentindo, ele tem que pegar a bola e ir pra cima, e não vir pra trás, ou vir pro meio, facilitando a marcação. O time do Nils não é tudo isso. O Corinthians começou muito mal o jogo, dando muito espaço e perdendo todas as divididas. Agora, tá melhorando um pouquinho, tem que segurar essa bola na frente. Bola para a esquerda, pega o Wesley. O arbitragem está marcando. Lá do outro lado, a saída de bola. É lateral, é para o time da casa jogar. 26,5, primeiro tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola para o meio, desviada na marcação do Corinthians. Bate a bola no peito do Fausto Vieira e vai para fora. É lateral. Ataque do time do News Old Boys. Ortiz arremessa para trás aqui. Toca a bola com Glavinovic. Goleiro sai da grande área. Lucas Royos, o capitão do time. Experiente Lucas Royos. Toca pelo meio do campo. Vira a jogada para Gomes, que volta a bola para Royos. Que abre de volta com Glavinovic. Marco Yuri Alberto levanta o passe. Glavinovic toca na ponta, Martino de cabeça. Sobe na bola. Ganha do Bruno Mendes. A bola vai desviada. Fica para Gil. Gil domina aqui atrás com liberdade. Entregando para Caetano. Sozinho, recalde para cima dele. Vira para Fausto Vieira. De primeira bola. Pela ponta, não chega para o Wesley. Gomes toca à frente a bola, domina o atacante, puxa a marcação pela meia direita, vai na bola Mendes, trava na primeira bola espirrada, volta no meio Maicon pro Corinthians, vai, a bola grita socorro, Maicon toma, já liga o ataque tentando o Wesley, carrinho na bola por baixo, carrinho por baixo, manda pro meio da arquibancada, Glavinovic em lateral, é pro Corinthians, arremesso lateral no ataque, aos 28, primeiro tempo, o tempo da atacado escalou as melhores ofertas, para você abastecer sua casa ou comércio, com oportunidades campeãs, da na sua vida, tá no Tenda. Olha o Gil aqui atrás com o Bruno Mendes, que volta para Gil na direita, pressão do recalde. Gil levanta à frente a bola, de cabeça rebate à frente o zagueiro Ortiz, toca na meia direita a Bause, vai na bola, leva um tapa nas costas, é falta marcada, é na meia esquerda a falta, News Old Boys vai cobrar. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Falta marcada e daí vem bola para a grande área do Corinthians, zagueiros, os três grandões vão para a área do Cássio agora, Ramiro. E foi uma falta do Watson na hora que o camisa 13 esforça, acaba protegendo a bola, abrindo a capa do Batman. Falta pelo lado esquerdo de campo. Martino e Ferreira estão por lá para a cobrança. 28 minutos e meio, primeiro tempo, na grande área, os zagueiros Velasquez, Ortiz, Glavinovic. É falta marcada, meia esquerda. Cássio coloca apenas um jogador no muro. Watson está ali na barreira. É só para fazer número. É a cobrança de falta. Perigo contra o gol do Corinthians. Na cobrança, Ferreira, ensaiada. Bause, na grande área, a bola. Tenta recalde de cabeça, tira, Fausto Vieira. Rebote, bateu de primeira, longe demais Gomes. A bola chega, limpia o pé de pé esquerdo e manda no meio da galera atrás do gol, Ramiro. E o Gomes, jogador de 26 anos, podia chutar de pé na canhota, preciso, mas vai mal na bola. Ele que inclusive fez gol contra o Santos ainda nessa Copa Sul-Americana. 0-0 na Argentina. Motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Balse pela meia direita, Gomes na linha de fundo, esse passe Mendes levantou para Martino de cabeça, Cássio pega mais uma, Cássio ganha mais uma aqui na esquerda, Martino, ele vai no alto ganhando Bruno Mendes, Cássio gruda mais uma, Ramiro, depois de mais um embate que perde o Bruno Mendes agora no alto, tentativa chegando com o Martino, que sobe com 1,78m, vai bem na bola, Cássio salva mais uma. Cássio pega mais uma. Pega mais uma aqui na esquerda. O Martino tá ganhando todas, Alexandre Pretzel. Tinha chamado a atenção, né, Canhão? Bruno Mendes tá jogando nada. E não é que ele, sabe, marque mal. Ele tá perdido, porque sempre tem dois caras em cima dele. E o que mais surpreende também é que pelo alto, ele não é mau cabeceador, não. Ele também tá perdendo. Então ele sentiu o jogo, Bruno Mendes. E o Matheus Bidu do outro lado também. Vamos ver agora quando ele se consegue tocar pelo menos dois minutos a bola no campo adversário. Wesley por dentro do passe, Adson domina, volta a bola para Maicon, Maicon abre para meia direita, fecha abertão aqui Bruno Mendes, de primeira vira a jogada, puxa para o Adson, vai no fundo, cercado, recua, toca Gil, Gil volta a bola para Cássio na entrada da grande área. 30 minutos e meio, primeiro tempo com o placar de 0-0, o Corinthians assim vai se classificando. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, acompanhe de perto esse espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. 31 primeiro tempo na ponta, jogada vem Martino, falta marcada. Fausto Vieira comete a falta aqui na esquerda em cima do Bause. É jogo parado em frente ao Heinz, que aproveita para chamar o camisa 47 e bate um papo com ele. 31 primeiro tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. We'll be right back. Bola aqui no meu campo, sai jogando bem aberto, inverte a parcela, o Esforza. Na direita, liga de fundo, domina, Gomes, tá na área, limpou pra cruzar, levantou a cabeça, cruzou muito alto, essa bola passa pelo Martino, ele corre atrás da bola aqui da lateral esquerda, já devolve a bola entregando com o zagueiro Ortiz, devolveu na grande área a bola, sobe de cabeça, tira aqui dentro do Matheus Bidu, bola volta para o Wesley, pressionado, domina bem na primeira bola, foge da falta, sai do Mendes, toca à frente, vem do contra-ataque, opa, foi trombando em cima dele Velasquez, arbitragem não pega, a falta não pega, a falta, seguiu, bola volta com o Nils Old Boys aqui na ponta direita, 32, primeiro tempo, para Ferreira, ajeita o atacante, vira a bola para a direita, Mendes se posiciona, volta a bola, Velasquez põe o chão, entrega aqui atrás com Glavinovic, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Fernando Fernandes, o que tem na tela da Band logo mais, hein, Fernandinho? Grande Fernando Fernandes! Boa noite, Rogério, boa noite a todos, Pretzel, nosso querido Pedro, enfim, todo mundo que acompanha a Bandeirantes. À 1h30 da manhã tem Esporte Total na tela da Band. Espero vocês. Beleza. Estaremos ligados. Classificação do Corinthians. Tá indo bem, né? Vamos ver. Pra quem não botava fé no Luxemburgo, esse bem que o Nils aí tá pressionando. Hein? Tá um sufoco. Fernando Fernandes, já na tela da Band. Olha a jogada na direita, Nils Old Boys. Põe no peito. Sai jogando o Gomes, enfia pelo meio. Ajeitou, Bause na grande área, a bola voltou. Ferreira, errou o chute. Gira Bruno Mendes e manda a bola para a arquibancada. Apareceu o Fernandinho jogando com a camisa 9. Agora o Ferreira errou a bola. Lateral cobrado para Martino. Vai na prensada, botou o pé para o baixo. Tira essa bola de bola para fora. Watson. Ela vai, liga a lateral. Não sai em escanteio, não. 33 agora. Arremesso lateral já foi cobrado. Bola aqui atrás com o Martino. Toca para Ferreira. Dá na meia direita para Bause. Bause de volta. Bola para Martino. Olha para a área para cruzar. Levanta. Desvio contra. Cássio pegou na linha da pequena área. Outra bola perigosa contra o gol do Corinthians. Ramiro. Duas oportunidades. A primeira numa tentativa em que o camisa 47 Bause pega mal na bola no bate-rebate, o Ferreira pior ainda. Na sequência, tentativa de chegar na grande área, Cássio, 1,96m, vai lá e salva o timão, Canhão. Você com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na grande audiência, vendo e ouvindo News Old Boys e Corinthians. Um abraço a Botucatu, alô José Carlos Lourenço, tá ligado na transmissão da Bandeirantes. Ataque de volta o time argentino, bola aberta meio campo com Esforza, abre na primeira bola Gomes, domina, tá marcado a distância pelo Wesley, toca de volta a bola, vira por dentro com o zagueiro Velasquez, tá sozinho, entrega mais atrás a bola com Glavinovic, recuando, dá para Royos, goleiro sai da grande na marca, o de Alberto, nossa, que sufoco, ele toca no meio campo, que jogada perigosa do goleiro, pra jogada por dentro, sai da apertada, volta com o time do Nils Old Boys, vem pra jogada Bause, levanta forte a bola direto pra linha lateral, arremesso pro Corinthians bater com o Bidu sem pressa, lá na ponta esquerda, Band Vale, Rede Bandeirantes de rádio, e o jogo Alexandre Pretzel, 34,5, primeiro tempo 0-0, assim dá Coringão, Pretzel. Nos primeiros 10 minutos foi um pavor, a bola chegou 3 vezes e o Cássio fez 2 defesas, depois Corinthians melhorou um pouquinho na marcação. Começou a dividir mais e a ganhar mais. Olha o contra-ataque, Wesley Canhão. Aí é perigoso. Wesley na esquerda, jogada, prendeu pro Watson, levantou o Iri Alberto, não vai pra bola, cochilou, perdeu o contra-ataque o Corinthians, está jogando Glavinovic, toca na esquerda a bola, vai tentar à frente esse passe, recalde, fecha aqui, vai Ferreira com o Gil, os dois brigam pela bola, vai pra fora, tiro de meta, o Ferreira queria escanteio, é só tiro de meta, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, marcando em Rosário, Argentina, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos é o primeiro tempo. Placar da Sul-Americana no Colosso do Parque, estádio Marcelo Bielsa. Por enquanto, 0-0. Nils Old Boys Corinthians. Coringão está se classificando, Aline Bravo. Girando as oitavas de final da Copa Sul-Americana, segue 0-0 a partida entre Defensa e Justiça e Emelec. Resultado que favorece a equipe argentina, que venceu o primeiro jogo por 2-1. Canhão. Caetano se antecipa na marcação, recuada essa bola para a entrada na grande área, inverte bem essa passada, toca na ponta Fausto Vera, Bruno Mendes, vai escapar pela meia direita Fausto Vera, gira, preca, para, domina, o Maicon fecha pelo meio, toca a Vera, vira a bola para Maicon, Maicon por dentro, para o Watson, de primeira, bota a bola para a direita ainda, fecha bem aberto, Bruno Mendes vem aqui atrás, o recuo, Fausto Vera, Gil domina pelo meio, está jogando com o Caetano, Corinthians troca passes na entrada da sua grande área, 36, primeiro tempo com 0-0, olha o Bidu, puxando a bola por dentro, belo passe, passe na grande área, Wesley dominou, entrada na grandeira, foi tocando, caiu o pé de a falta, não deu arbitragem. Arbitragem mandou seguir a jogada, volta aqui na defesa do News Old Boys, toca à frente, Balde, levanta a bola para a ponta direita, vai tentando atacar, enfia na ponta, Gomes aqui tenta Mendes, rasga na marcação, Caetano bica, bola cai no meio campo para Balde, sobe se antecipando, sai na falta, gira bem, escapa da marcação, compra para o Wesley em cima dele, 36,5 o primeiro tempo, segue 0-0. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. Recua na fogueira, Glavinovic na grandeira para Royos, domina a pequena área, Maquio Alberto só de longe, Royos levanta agora, enfia o pé na esquerda para Martino, sobre a cabeça, Bruno Mendes bota para fora, lateral, defesa e bola para o time da Argentina cobrar, 37 primeiro tempo, Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul, na maior rede de rádios do Brasil. Já já intervalo, Bandeirantes com João Paulo Capelanes. 37 primeiro tempo. Agora vem replay daquela jogada com o Wesley. Foi falta, Pretzel. Eu fiquei em dúvida se não foi dentro da área, não. Até nisso. Seria pênalti. Falta foi. Ah, sem dúvida alguma. Ao deslocamento no atacante do Corinthians. Agora deu uma mãozinha o árbitro colombiano Andrés Rojas. A arbitragem está estranha, viu? A gente está vendo os monitores aí espalhados, viu? Lances absurdos, invalidados. Você está dizendo de todos os jogos que a gente está conseguindo observar aqui? Todos, do Corinthians, do Furacão e do Inter. Três lances perigosíssimos em cada um, vergonhosos. Na marcação, jogada para o Corinthians, na meia esquerda, falta à frente o Wesley. Agora ele deu a falta no garoto, hein, Pedro Ramiro. E a segunda oportunidade, aliás, a terceira oportunidade, agora sim uma falta. Falta do Velasquez pelo lado esquerdo de campo, menino de 18 anos, sofre a falta. Um detalhe, uma estatística, chutes a gol, 6 do News Old Boys e 1 do Corinthians na partida. Falta para o Corinthians, que não tem pressa para fazer a cobrança. 38, primeiro tempo com 0-0. Empate que põe o Corinthians nas quartas de final. Juan Oliveira para fazer a cobrança. De pé direito, lá na meia esquerda. Ao lado dele, o Bidu Oliveira começa recuando a bola. Dá Caetano. Caetano vira a bola de volta. Juan Oliveira para Bidu. Bidu por dentro. Para Michael aqui pressionando. Volta a bola para Bidu. Tem Wesley na canhota. Lançado Wesley. Dominou. Encara a marcação. Vai na linha de fundo. Tocou atrás o passe. Juan Oliveira levanta para o gol. Desviada. Adson de cabeça. Tenta. Não pega. Rebote para Fausto Vera de primeira. Na direita, Bruno Mendes. Bate para o gol. Vai desviada. De cabeça, Glavinovic. Tocou para fora. Escanteio de graça para o Corinthians. Da direita, Ramiro. E mais um levantamento que o Bruno Mendes chega desesperado, bate de perna direita no bate e rebate e ganha um escanteio. Lado direito de campo, mais uma oportunidade. Juan Oliveira já vem na bola. 39, primeiro tempo. Corinthians já está classificando-se com um empate. Se ganhar, é claro, é muito melhor. Vai botando pressão para cima do time argentino. Juan Oliveira cobra escanteio para o Corinthians. Gil na grande área. Forte o passe do Mendes de cabeça. Primeiro que ele tira da grande área, Ortiz. A bola sai da grande área, fica para o Corinthians, para o Watson. Toca pelo meio do campo. Marcado para Michael. Michael volta para Castro, que está jogando com o pé aqui no meio do campo. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Roberto levanta a bola, tenta o passe na ponta, perde a marcação, recupera, que aperta a defesa do News Old Boys. Levanta a bola, Gravinovic toca no meio, vai bem, Recalde conseguiu se antecipar, Gil vai na bola agora, tenta a frente, volta na marcação, Recalde, Bruno Mendes rasga aqui no meio campo, tira, rebote, volta, meia direita ao News Old Boys, com quase 40, agora 40, quase não, agora 40 mesmo, sai jogando de volta o News Old Boys, meia direita, para Gomes, de primeira para meia direita, Bause dominou, Recalde, bateu pro gol, vai desviada na grande área, Martino tenta de cabeça, rebote, vai no meio para Ferreira, toca a defesa, vem Ferreira para Martino, Gil rasga, tira, toca para fora da grande área, a bola cai no meio, no peito, Maicon domina, no carrinho, perdeu, esforça a toma dele, vira a bola para a direita por aqui, tem Ferreira, de primeira Gomes, vira a jogada para o zagueiro, Balzi na meia esquerda, vira o passe para Martino, toque de volta, a bola para a meia direita, por dentro da jogada, Martino na grande área, ajeitou para trás, bateu Martino pro gol, a bola bateu na bunda do Ferreira, tira a marcação, levanta a bola, contra-ataque, sobe de cabeça, tira aqui a defesa na primeira bola, ela quica, não pega Fausto Vera, vem Recalde de cabeça, tenta para Martino, briga Fausto Vera, Martino bota a bola de bico para fora, para a linha de fundo. Fogo amigo, agora a bola bateu no traseiro do próprio companheiro, sorte do Corinthians, Ramiro. E foi o Bumba meu boi, tentativa primeiro com 47 Balze, ele bate errado, Ferreira também chuta em cima do Balze, não sobra para ninguém, um monte de atrapalhada, segue tudo igual 0-0 na Argentina. Em Rosário, a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Placar da Sul-Americana nas oitavas de final, o jogo da volta. O Corinthians está indo, vai para as quartas de final, por enquanto 0-0. News Old Boys e Corinthians, Aline Bravo. Canhão, na Libertadores, o Atlético Paranaense segue vencendo o Bolívar por 1-0. Internacional e River Plate empatam 0-0. Bandeirantes! Bola para o meio aqui atrás da jogada com o time do News Old Boys. Vem Gomes na bola, virou recebendo de volta para Ferreira. Devolve a jogada Gomes, Gomes para Ferreira. Toca na meia direita, na grande área passa para Martino de cabeça, tira Bruno Mendes. Tenta recalde, insiste Fausto Vera. Levanta o pé não, mas não consegue cortar não. Disputa no meio, dividida a jogada, volta no meio campo do News ainda. Toca recalde, para trás a bola, vira o passe para Esforza. Tenta o passe lá do esquerdo, na meia para Martino. Ajeitou para Bause, bateu para o gol à esquerda do Cássio para fora. Domina Bause, enfia ao pé, aos 42, primeiro tempo, cria mais uma chance o News Old Boys, Ramiro. Mais uma que perde o Guilherme Bause, aliás, jogador de 22 anos, argentino, que bate de pé na canhota, que é a boa, só que bate errado, tiro de meta, vem o Corinthians. Alexandre Pretzel, 42 minutos e meio do primeiro tempo, segue 0-0, Pretzel. Olha, se o Vanderlei pedisse, terminaria agora o primeiro tempo, para ajeitar a casa, né? O Corinthians melhorou um pouquinho a defesa, dos 25 minutos até agora, mas ainda assim com o Nils acampado no campo do Corinthians. Por quê? Porque os três homens da frente do Corinthians não jogam. Adson, Yuri Alberto e Wesley não seguram uma bola, não travam uma jogada, não fazem nenhuma combinação. Tá certo que o Wesley, eu acho que sofreu até um pênalti ali, que é um lance duvidoso, que nós concordamos que houve falta. Só isso, que a bola não passa no meio de campo do Corinthians. O Nils domina o jogo e isso é um problema. O Cássio tá fazendo a diferença. Michael inverte a jogada na meia direita, lá do esquerdo, o Bidu fecha com Wesley ao lado, toca por dentro, vem o Juan Oliveira, pro Arson, marcado, levou um tranco nas costas, sai do Glavinovic, toca para Michael, Michael vira meio campo, dá Gil, Gil de volta, a bola para direita, Bruno Mendes, enfia por dentro, para Michael, tentou girar, não conseguiu bater na bola, Juan Oliveira, toca para direita, vira a bola para Fausto Vera, aberto como se fosse um lateral, dá atrás, recebe do Watson para Fausto Vera, até o Yuri Alberto, faz o pivô, calcanhar, tendo passe, Fausto Vera, rasga a defesa com Glavinovic, volta meio campo com Caetano. Marcado, ele já vai bem na bola, sai do recalde, toca a bola para Bidu, Bidu meio campo, para Maicon de novo, 43 e meio, tá acabando o primeiro tempo, lá vem Coringão, Wesley lançado pela ponta, o passe é curto demais, a marcação se antecipa aqui atrás, na jogada vem pela ponta Mendes para ganhar na primeira bola, puxa contra-ataque, mas a bola sai pela linha lateral, é arremesso defesa pro Corinthians, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na Semi Capital, invista com a maior corretora independente do país, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. 44 do primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0, o Corinthians está se classificando, Bidu arremessa a bola para o ataque, Juan Oliveira, bota no peito, a Wesley vai no fundo, Velasquez, zagueiro, toma a frente, gira bem, pé direito, levanta a bola no meio campo, ela bate no pé do Gomes, que entrega de volta a bola para a ponta direita, até Mendes, recua a jogada pela meia direita, serve para Esforza, Esforza marcado, cercado, pressionou a defesa, ele tira, lança pelo meio do campo, até recalde, o centroavante coloca no swing, vai jogar, 44 e meio primeiro tempo, abre bem a jogada da Luiz esquerda para Martino, Martino desce, vai no apoio, olha para o ataque, enfia pela meia direita, vem o Esforza com ele, domina o meia, marca de longe, só de longe, Yuri Alberto protege bem na jogada pela meia direita, Esforza, dá o passe para meia direita, sai com o Glavinovic, o zagueiro adianta a jogada, 10 e 15 da noite, horário de Brasília, para ali a bola para Martino de cabeça, Bruno Mendes vai na jogada e tira, Adson corre a bola, vai, corre demais a bola, vai para fora, lateral ataque, Martino já pega a bola e já arremessa, devolve o passe pela meia esquerda para Bause, domina aqui aberto, lado esquerdo, toca no meio com dois zagueiros ao lado, vira a jogada para o Ortiz, Ortiz recua, dá na meia direita, outra vez o passe por dentro para Esforza, na direita esse passe para Mendes, olha para a área para cruzar para o gol, tabelou de um lado para o outro, vira a jogada, ajeitou, Esforza para o gol, Cássio defendeu, um canhão, Cássio trabalha muito no primeiro tempo, um canhão de longe, agora de longe, Ramiro. E o Esforza chama a responsabilidade, jogador de 21 anos, bate de pé na canhota, inclusive revelado pelo News Old Boys, outro que marcou contra o Santos, só que na Vila Belmiro. Cássio salva em mais uma oportunidade. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na cata. 45 mil, Wesley pela esquerda, caiu, perde a falta, arbitragem e não deu. Jogada parecida com aquela, hein? Recuperação cai no meio campo aqui atrás com o time do News Old Boys. Vem pro zagueiro, puxa a Bowser na meia direita. Leva o toque nas pernas, gira bonito. Escapa de Wesley, sai de Juan Oliveira. Inverte a passada, toca pro outro lado. 46, primeiro tempo. Marca Michel Lopes na mesa. Beto Rebeca na central técnica. Ao lado de Caiame Martins, inverte a jogada. Bowser, Bowser abre a bola pra ponta direita. Passam os dois zagueiros à frente. Velasquez na jogada, inverte a marcação. Paraguai inverte a jogada, vira para Ortiz, de zagueiro para zagueiro, da direita para esquerda vem Ortiz, perna canhota, levanta forte a bola para Mendes, de cabeça vai Bidu na jogada, os dois brigam pela posse de bola. Recalde pega a sobra, vira para Gomes pela meia direita, ele sai da marcação, puxa a bola, sai da defesa aqui atrás, recua, toca a bola para Ortiz, levanta para grande área esse passe para Recalde, sobe de cabeça, ganha na marcação. Bidu desvia a bola para fora pela linha lateral, arremesso, finalzinho de primeiro tempo, é bola pro time do News Old Boys jogar agora. Mendes na cobrança, vai colocar na grande área, deve ser a última bola do primeiro tempo. Mendes arremessou lateral para a grande área, a bola, cabeceou o Recalde, para trás, desviou de cabeça, Fausto Vera vai na bola e de cabeça manda para escanteio, escanteio, aos 47 News Old Boys, Ramiro. Mais uma oportunidade que sobe de cabeça e o Ferreira tem uma grande chance, acaba perdendo ela, escanteio lado direito de campo. Aos 47, Mendes na cobrança de escanteio. Bota a pressão, continua atacando o time do News Old Boys. Na cobrança, Ferreira levantou Glavinovic de cabeça. Pra fora! À direita do gol do Cássio. Os zagueiros de novo foram pra dentro da grande área do Corinthians. Mais um perigo pro gol do Corinthians, Ramiro. 1,83m. Sobe e ganha do Caetano e também do Gil. Tiro de meta pro Timão cobrar. Vai terminar o primeiro tempo, Andrés Rojas. Vai acabar o primeiro tempo com, por enquanto, 0-0. Com o Corinthians se classificando. Cássio para fazer a cobrança do tiro de meta, sem muita pressa. Olha para o relógio e apita, Andrés Rojas. Acaba o primeiro tempo. No estádio Marcelo Bielsa. O resultado, por enquanto, mantém o Corinthians jogando a Sul-Americana. News Old Boys, Corinthians empatam em 0-0. Hora do intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Rogério Assis narrou por enquanto o primeiro tempo. Intervalo inteligente no ar. Corinthians se segurando como pode em Rosário, na Argentina. Corinthians 0, News Old Boys também 0. Com este resultado da Timão nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas foi um sufoco o primeiro tempo, hein, Pedro Ramiro? Sufoco pro Corinthians, que por enquanto vai se classificando e garantindo sua vaga na próxima fase, quartas de final da Copa Sul-Americana. E o técnico Vanderlei Luxemburgo, por enquanto, chegando ao seu sétimo empate. Banco de reservas com Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fábio Santos, Romero e Juliano, Wagner, Biro, Pedro e Rony, Matheus Araújo, Murilo e também o Felipe Augusto Capela. Daqui a pouquinho volta o Pedro Ramiro. Este é o intervalo inteligente Bandeirantes. Mestre Alexandre Pretzel, que bom pro Corinthians que terminou o primeiro tempo e o Cássio pega demais, Pretzel. É o goleiro do jogo grande, né? A gente tá fazendo essa ressalva sempre porque é exatamente isso. E aí, algumas pessoas dizem que a gente implica com o Corinthians, né? Ah, mas tem que elogiar o Corinthians. Não, o Corinthians contra o News aqui, na terça-feira passada, o Corinthians jogou muito bem. Muito bem. Poderia ter goleado o News, poderia ter aberto uma vantagem de 3 gols. Ganhou por 2-1. Agora, nesse primeiro tempo, o que o Canhão falou no nome do Cássio aqui foi uma grandeza. Porque a bola só ficou no campo do Corinthians, no campo de defesa. Então, assim, ó, você entra com 3 atacantes, qual é a proposta interessante que você traz, né? Quando eu vi a escalação. 2 caras abertos, mas com o time atacando. Só que o meio de campo, o Fausto Vera não jogou nada. O Juan Oliveira chutou uma bola no início e só. O Maicon tá jogando pelos 3. E fica um buraco entre o ataque e o meio campo, onde o Nils fica ali, ó, tocando bola e recebendo essa bola no bate-volta. O que que tá acontecendo? O Cássio faz a ligação direta, o Nils rebate, o meio de campo do Corinthians não funciona e o Nils fica acampado no campo do Corinthians. Foram pelo menos 5 finalizações onde o Cássio fez 3 defesas importantes. Corinthians teve uma chance, teve o chute do Juan que o goleiro Reis defendeu, isso aos 13 minutos. Até esse chute do Juan, o Nils tinha dominado esses 13 minutos iniciais. O Corinthians demorou para entrar no jogo. Os dois meninos, o Alisson jogou muito aqui, hoje não tá jogando nada, absolutamente nada. E o Wesley, que tá bem, tem que soltar um pouquinho mais a bola. Porque a arbitragem também poderia ter dado, não sei se foi pênalti, queria ver aquele lance de novo, mas uma falta absurda em cima do Wesley. na risca da grande área e não deram absolutamente nada. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta com mais do Alexandre Pretzel. A gente está com 230 monitores praticamente aqui durante esse intervalo inteligente Bandeirantes. Do meu lado esquerdo está rolando o Inter, do lado direito o Atlético Paranaense. E o plantão esportivo da Bandeirantes tem gol do Inter, mas o gol foi anulado. É isso mesmo, Aline Bravo? É isso aí, Capela. Gol bem anulado, segue 0-0 a partida entre Internacional e River Plate. Esse resultado que favorece o River Plate, que venceu a última partida aí por 2-1. Também, no momento, partida, bola rolando para Atlético Paranaense e Bolívar. O Atlético vence o Bolívar por 1-0, mas o Bolívar segue avançando na competição porque venceu a primeira partida por 3-1. Agora, voltando um pouquinho para a Sul-Americana, tem jogo entre Defensa e Justiça e Emelec. Defensa e Justiça vencendo por 1-0. E também avançando para as quartas, já que venceu a primeira partida por 2-1. Capela? Ui, quase gol do Atlético Paranaense agora, numa ótima finalização do Canóbio. Só repete para mim, Aline Bravo. O Fortaleza empatou, mas como tinha vencido o jogo de ida, avançou a próxima fase. Quem fez o gol do Fortaleza no final do jogo? Marinho. Quem? Marinho. De novo. Marinho. Marinho. Aos 45 minutos do segundo tempo, pois marcou, empatou a partida aí pro Fortaleza, que avança para as quartas de final da competição. Golaço de falta do lado direito aqui. Que coisa, hein? Se arrebentou o Marinho durante concentração. Irmão. Não eu, a torcida do Fortaleza também. Porque ele não tinha ganho nenhum jogo ainda. Hoje Verdade. Ele classificou o time. O futebol é engraçado. O futebol é engraçado, é a melhor frase. Bom, vamos fazer o seguinte: intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta com o Pretzel. Antes do Pretzel, fazer rapidinho aquelas notas que a gente tanto gosta. Nota do jogo, Pretzel, pra você, o primeiro tempo? 6,5. 6,5. É. 6,5. Não foi nada ruim contestar. O jogo, não. O time do Nilson é fraco. O time do Nilson é pior que o Argentino Júnior, é pior que o River Plate. Perfeito. Corinthians, te agradou o primeiro tempo? Não, nota não. Do Corinthians, 5. Nota 5 pro Corinthians. Do Nilson, Old Boys? 7. Arbitragem. Fica na média ali. E a arbitragem até aqui? Péssima. Não marcou duas faltas absurdas no Wesley. Absurdas. Eu daria um 4 pra eles. 4, ainda assim, passa não, e o árbitro que não deu um pênalti legítimo a favor do Inter em cima do Bustos. É verdade, eu vi. Mais um safado sul-americano, né? E teve outro também no Atlético Paranaense e Bolívar. Aí foi contra o Atlético. O cara anulou um gol legítimo do Bolívar. Tu tá em silêncio. Tu não. Deveria ter aberto o intervalo. Eu estou seguinte. Focado eu quero no intervalo desculpas à torcida do Bolívar. Que no jogo do Corinthians. Mal anulado. Nós estamos transmitindo o jogo do Corinthians. Então eu vou me limitar a falar sobre Corinthians e o plantão esportivo que deu os placares e os resultados. Vamos, Furacão, vamos, Colorado, e vai, Corinthians. Daqui a pouquinho a gente volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jogando pela direita, ela estava na esquerda no primeiro tempo, encarou a marcação, buscou a linha de fundo, chutou, brilhou! É Copa do Mundo Feminina da FIFA aí! E onde tem estrelas, tem Estrela Bet! Só que agora com uma apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo, porque uma coisa é certa, as estrelas são elas. Exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na gata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar. Porque é na Cata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A 99 assumiu um compromisso com você, que dirige com a gente. A sua taxa semanal sempre vai ser menor que 19,99%. Tudo isso para que você possa dirigir com mais tranquilidade. E para ativar a taxa garantida é muito fácil. Você só precisa completar 10 corridas semanais. Se o valor da taxa passar da porcentagem combinada, a gente reembolsa o valor proporcional na próxima segunda-feira. Com a 99, você pode contar de verdade. Futebol é com a Bandeirantes. Intervalo inteligente Bandeirantes. Estamos de volta agora, 10 horas e 29 minutos. Temos 11 minutos de intervalo. Aline Bravo, quero destaque do plantão esportivo da Bandeirantes, porque Internacional e Furacão estão jogando. E neste momento, os dois clubes brasileiros sendo eliminados, hein, Bravo? É isso aí, Capela. Vamos então passar os resultados para os nossos ouvintes devagar aqui. Internacional e River Plate jogando 0-0, resultado que faz o River avançar na competição para as quartas de final. Atlético Paranaense vencendo o Bolívar por 1-0, mas não é o suficiente para avançar. O Bolívar vai avançando na competição porque venceu o primeiro jogo por 3-1. Lembrando que mais cedo o Fluminense venceu a gente no Júnior por 2-0, avançou na competição. O primeiro jogo acabou empatado em 1-1, Capela. Ai, gente, se vocês vissem a torcida dos caras aqui para que o Inter seja eliminado e o Atlético Paranaense também, é uma coisa impressionante, hein? Então a gente está monitorando absolutamente tudo. Daqui a pouquinho os times voltam para toda a segunda etapa e o Alexandre Pretzel vai analisar, vai comentar bastante por enquanto este empate do Corinthians contra o News Old Boys, por enquanto 0-0. De um primeiro tempo que foi muito agitado por parte do time argentino, mas você falava fora do ar, Alexandre Pretzel, que o Corinthians precisa reforçar o meio campo para esse segundo tempo. E tem gol no futebol brasileiro. Tem gol no futebol do Brasil. E tem gol do Internacional. O Inter abre o placar. Mercado vai para a rede. Resultado esse que leva a decisão para as penalidades. Aline Bravo confirmando aí tempo e placar do futebol, Aline. É isso aí, aos 24 minutos do segundo tempo, Mercado abre o placar para o Internacional 1-0. Resultado que leva a partida para os pênaltis. É isso aí, com esse resultado vamos para as penalidades. E meteram a mão na equipe do Inter, hein, Pretzel, ao longo do primeiro tempo. Deixa eu só ver esse lance aqui. Gol do Atlético! Gol do Atlético, Aline Bravo, com entusiasmo, Aline. Vitor Roque, confira tempo e o placar do futebol para nossa alegria, Aline Bravo. Aos 25 minutos do segundo tempo, Vitor Roque marca para o Atlético Paranaense, 2-0 para o Atlético Paranaense, que leva a partida para as penalidades máximas. É isso aí, Alexandre Pretzel, os dois que estavam que eliminados, o futebol é maravilhoso. Maravilhoso. O Inter nos pênaltis e o Furacão também, Xandão. A partir do tu ia me chamar, ô Pretzel, dando um confronto com dois brasileiros eliminados. E aí sai um gol de cada lado, os dois jogos por enquanto indo para os pênaltis. Pô, o do Inter compensa o pênalti absurdo que não foi marcado no primeiro tempo em cima do Bustos. O VAR não chamou, certo? Provavelmente quem está no VAR no Beira-Rio é o presidente da Comebol. Provavelmente, viu? É, porque o Brasil não pode ser campeão pela quinta vez consecutiva. Não pode. Nenhum país conseguiu isso até hoje. Na América do Sul. Na Libertadores América, né? Agora o Bolívar, que foi prejudicadíssimo. Onde? Com um gol anulado. Onde? Prejudicado também. E semana passada você não falou nada, coisas, né? Do pênalti do Atlético, né? É. Coisas estranhas nessa terça-feira à noite. Muito estranho. O que o senhor está insinuando? Eu estou insinuando que de vez em quando, certo? A arbitragem tem que, né, tem que fazer o simples, tem que fazer o que é correto, cara. Não pode brigar com as imagens. O VAR, a tecnologia, chegaram para ajudar, para ajudar. Nós tivemos um gol anulado do Bolívar legítimo no primeiro tempo, legítimo. Não foi falta, Thiago? Não foi falta, e tu sabe que não foi, João. E também tivemos um pênalti escandaloso a favor do Inter, que nem no VAR foi observado. É nem no VAR. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, cara. A arbitragem sul-americana, o sarrafo é muito baixo, né? Realmente é uma vergonha, de fato, concordo com você. Mas fazer o que também? Eles erraram na semana passada contra o Atlético a favor do Bolívar e agora a favor do Atlético contra o Bolívar. Não que um erro justifique o outro. Semana passada houve um pênalti a favor do Furacão que não foi marcado. Não que um erro justifique o outro. Tem uma briga agora, Capelanes, das duas torcidas. Uma briga gigantesca das duas torcidas. Repare na imagem aqui à esquerda, aqui os jogadores, todo mundo indo pro canto aqui, ó. O pau tá quebrando na arquibancada aqui entre as duas torcidas. É mais uma vergonha, né? Com a chancela da Comebol. Quer dizer, a torcida do News Old Boys, quando eu falo a torcida, viu, Rogério? É todo mundo daquele setor xingando a torcida brasileira, no caso, os torcedores do Corinthians, de macacos. Todo mundo. Não tinha um que se salvava lá. Ah, mas tá generalizando. Tô! Naquele setor eu tô. Que deu pra ver na imagem. E a Comebol, que não tem poder de polícia, é claro, nem de justiça, mas ela pode minimamente reduzido punindo os clubes. Punindo, porque se não dá pra punir o CPF, a pessoa física, a pessoa individualmente falando, que puna o clube, pra ver se esse circo, essa palhaçada, termina de uma vez por todas. É meio que utopia, né, Pretzel? Porque há anos que a gente vem falando sobre Sim, isso, Capelani, e há anos que eles não fazem nada. Me perdoe te interromper. Imagina, que no olé.com, o jornal argentino, essa briga rolou no apito do árbitro terminando o primeiro tempo. Ela já está pelo menos 15 minutos. Que vergonha. E é uma briga violenta entre as duas torcidas. O pau está quebrando. A imagem que é mostrada agora pela geração, ela não é, evidentemente, em cima da briga. Mas a briga já foi maior, mais intensa, e ela continua no gramado ainda. Aí repare também, o policiamento absurdo, não tem praticamente nenhum policial para conseguir conter essa situação absurda que acontece. Objetos em Rosário foram jogados em direção à torcida do Corinthians também. Ainda não acontece registro. Nada. Não acontece nada, né, Pérez? Eu vou passar pro canhão na alça do tempo aí, mas não fazer. Acontece nada, cara. Olha só o que eu vou dizer uma verdadeira besteira, tá? Vamos lá. Mas não seria nada impossível, torcida única em todos os jogos, viu? Torcida única em todos os jogos. Eu não tô dizendo que é eu que eu quero, eu não quero isso jamais, eu Sim. nunca quero isso. Mas o caminho daqui a pouco, viu, com essas entidades patéticas que a gente tem, daqui a pouco vai acontecer isso. Olha a confusão. Os caras, os corintianos vão até lá pra brigar ou pra apanhar. É difícil, cara. Torcer é um ato de heroísmo. É, não existe respeito nenhum. Não existe nenhum. Civilidade, não existe nada, cara. E o pior de tudo é que o policiamento sabe o que vai acontecer. E os caras, eles não fazem absolutamente nada. Ficam ali, ó, parecendo uns pastéis. Uns bananas, olhando o pau quebrar, como registrou bem o canhão aí no campo de jogo. E o Corinthians está voltando aos poucos, quer dizer, os jogadores do Corinthians bem tranquilos, retornando. E o Heinz, ex-jogador de futebol, treinador do News Old Boys, está bravo, uma barbaridade com a sua torcida, que está praticando um ato absurdo de vandalismo contra torcedores do Corinthians, hein, Ramiro? E os atletas do Timão saem através daquele túnel feito na saída ali do vestiário. Portanto, a gente está aguardando, por enquanto, nenhuma movimentação de alteração nas duas equipes. Mas Neste momento, só o News Old Boys no campo de jogo. O Corinthians ainda não voltou. Que vergonha, cara. Que vergonha. O Corinthians está demorando para voltar e o Raiz foi reclamar isso com o quarto árbitro. Só que o Corinthians, para mim, age certo, que é uma questão de segurança. Óbvio. Tem que ficar na dele ali. O Corinthians não é vilão. Já aconteceu o caso de Lima lá, né? Onde até a Comebol lavou as mãos, né? Lembra? Mas vão ter que arrumar um jeito de ir pro estádio, pô, cara. Não, o Vilmar Roldan, depois que o pau cantou, que isso. O pau quebrou, fez o jogo ser retomado. Exato. Fez o jogo ser retomado. Olha, vou falar pra vocês, cara. A Comebol, ela... Eu acho que quem odeia mais futebol? A CBF ou a Comebol, não, hein, Fred? As duas, porque a Comebol... É uma briga boa, hein? A Comebol é representante da América do Sul na FIFA, certo? Certo, é isso. As duas odeiam futebol. Bom, é o seguinte, ó, a gente tá aqui acompanhando tudo. Só o Cássio tudo. Voltou, agora começam a voltar os jogadores de linha lá. Exatamente, o Cássio tá de volta, capitão do time. Vamos ver, né, Ramiro, se os dois times vão mexer. Eu tô ficando louco aqui, Atlético de um lado, Inter do outro, Corinthians voltando aí pro segundo tempo. E temos aí, ó, 19 minutos de intervalo. E como registrou bem o Canhão, Corinthians voltando justamente só agora por uma questão de segurança, ou no caso, a falta dela, né, Ramiro? Rapidinho, informação, a divisória entre as torcidas no estádio cedeu por conta de, obviamente, os torcedores estarem empurrando e as torcidas entrarão em confronto e a polícia teve que intervir com balas de borracha. Portanto, uma confusão muito grande nesse momento no estádio Marcelo Bielsa. Ô, Pretzel, rapidinho, antes de passar pro Canhão, no jogo do Maracanã, dois torcedores do Argentino Júnior estão hospitalizados porque tomaram um tiro de arma de fogo da polícia. Porque eles ficaram muito irritados no final do jogo e tentaram agredir torcedores do Fluminense. Nossa. E nem balas de borracha foram possíveis para conter essa galera. Então tiveram que usar arma de fogo. Dois estão hospitalizados num hospital próximo ao Maracanã. Quer dizer, não dá, e acabou, mais. Né, cara? Aí, acabou, pagar, né, Pretzel, pagar não é? Pra ir ao estádio agora, viu? Pra correr o risco de tomar um tiro. Tá, os caras estão brincando. Brincadeira, né? É o fim dos tempos. Bom, os times estão voltando. O Corinthians mexeu, Ramiro? Ao que tudo indica, igual. Acho que não, né? Adson tá de volta, Caetano, Gil, Maicon, tá tudo certo. E aqui também a gente não mexe. Vem aí, Pedro Ramiro, Alexandre Pretzel, Aline Bravo e ele, Rogério Assis, vai com tudo, Canhão! Vai rolar o segundo tempo. Os policiais ainda ali trabalhando para que as torcidas de News Old Boys e Corinthians não fiquem muito próximas. Lembrando que antes do jogo, a manifestação racista dos torcedores do News Old Boys, chamando os torcedores do Corinthians de monos, macacos. Vai começar o segundo tempo. Da saída, Yuri Alberto. O Andrés Rojas, o árbitro do jogo, está esperando o ok do quarto árbitro para saber se há uma condição de segurança tranquila. Ok, já com a cabeça o sinal de positivo. 10h39 da noite. Toca na bola, Yuri Alberto. Atenção, torcedor do Corinthians. Falta um tempo só. Opa, tiraram um objeto do Cássio agora. O árbitro agora vai em direção ao gol do Corinthians. O capitão do Corinthians sai do gol e chama a atenção de Andrés Rojas. Tem alguma coisa ali, gás de pimenta? Isso, é o que tem. Gás de pimenta tirado ali no Cássio. E uma garrafa. E uma garrafa agora de refrigerante, daquela de 2,5 litros, cara. É uma batalha o jogo, não, sabe? É tudo uma confusão. A Comebol não faz nada, cara. Tem que interditar o estádio do News. Interdita já por um ano já. Não dá mais, cara. O Cássio mostra a boca e os olhos pro árbitro e também pro Ferreira, o atacante do News Old Boys, que tá ali ao lado dele perguntando o que é que tá acontecendo. Atrás do gol ali, não é, Ramiro? É muito próximo, né? Bem próximo. O Alambrado fica logo ali atrás, né? Bem próximo. Aliás, uma parte das arquibancadas foi interditada pela própria Comebol porque não havia segurança. E agora, cerca aí de 30 mil torcedores do estádio, uma confusão enorme. O Raiz entrou em campo, ó. O Raiz entrou em campo e o Cássio, logo depois da confusão, acaba se dirigindo ao centro do campo. Portanto, jogo paralisado mais uma vez nesse instante. Isso é bom pro Corinthians, né? O tempo vai passando, daqui a pouco, se o árbitro entender que não tem segurança, o Corinthians classificado. 0-0. Mas eu não posso achar que isso é bom para o futebol, perfeito? É bom para dar vaga. Agora, como o futebol é, de novo, tudo o que acontece em competições sul-americanas e alguns torneios nossos aqui. Torcer hoje é uma confusão, é só briga, ninguém respeita nada, ninguém senta no lugar marcado, é tudo uma confusão, briga. Certo? E não vai acontecer nada, tem que interditar o estádio do News. Só se interdita a Vila, os santistas têm razão, né? Só a Vila e São Januário que foram interditados, e pior que eles têm razão. Aline Bravo, Tem gol, canhão. Alan Patrick marcou os 33 minutos do segundo tempo para o Internacional. Inter 2, River Plate 0. Resultado que classifica o Internacional para as quartas de final da Libertadores. Passando, portanto, um brasileiro hoje. Amanhã caiu, né? Pela tabela, né, Prati? Não dá para irem os dois, né? Nem isso. Galo nem Palmeiras. Não, né? O futebol é engraçado, porque no final do nosso intervalo, nós estávamos comentando as eliminações dos dois brasileiros. E o Inter fez dois gols relâmpagos, e o Atlético conseguiu marcar o segundo. Então, nesse momento, o Atlético está indo para os pênaltis contra o Bolívar. Se fizer mais um gol, elimina o Bolívar. E o Internacional, por enquanto, está se classificando diretamente, mas tem um gol só de vantagem, né? No jogo de ida, o River venceu por 2-1. E pelo que a gente está vendo ainda, a gente está olhando, não tem jogo ainda lá na Argentina. Pelo que a gente está vendo ainda dos dois jogos aqui nos monitores, Inter e River é uma batalha campal, viu? Não é jogo de futebol. É uma disputa gigantesca. Bom, Reis, e agora o técnico do News Old Boys, o Gabriel Reis, volta para o banco. Agora sim está tudo certo, já tem um escudo lá com policiais. Vai dar início ao segundo tempo, Andrés Rojas. Ufa! Até que enfim, hein? Vai começar o segundo tempo. O Copertino entrou em campo para ali conversar com os jogadores do Corinthians, o auxiliar do Luxemburgo. Já saiu também, agora já está aqui no banco de reservas e o Reis vai conversar com o Vanderlei. Vai rolar o segundo tempo. Corinthians, por enquanto, classificado. Esse 0-0 o mantém jogando a Sul-Americana. Depois do 2-1 semana passada na Neoquímica Arena. Tá tudo certo. A torcida do News Old Boys agora atrás do Cássio. Tá mais tranquilo agora. Acerta o relógio Andrés Rojas. Yuri Alberto vai tocar na bola. Atenção, torcedor do Corinthians. Rolando o segundo tempo. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Bola aqui atrás com o Corinthians. Bruno Mendes toca para a meia direita, passa à frente. Fausto Vera toca para o Watson, recua, dá Maicon. Maicon devolve a bola até Bruno Mendes, que toca atrás. Vira Gil, Cássio pede. Gil, pé direito, vira para o ataque, levanta no meio de cabeça, rebate a defesa com Glavinovic. Rebate, cai no meio campo aqui atrás ainda. Para a jogada, esforça, bota a linha de fundo para Mendes, marcado por dois do Corinthians, puxa a marcação por baixo, vem na bola, tira Wesley para fora, lateral ataque no time do News Old Boys, já arremessa Mendes, toca pela meia direita, puxa para Gomes, Gomes recua, devolve atrás, começa com os zagueiros, e que por dentro vem o Ortiz, toca a bola com Glavinovic, toca na meia esquerda, vira o passe para direita agora, passa por dentro Velasquez, o outro zagueiro, Gomes abre pela beirada do campo, vai para frente Mendes, toca Gomes, Gomes devolve a bola para Velasquez, 1 minuto, segundo tempo, 0-0, Corinthians indo às quartas de final da Sul-Americana. Recua a jogada Velasquez. Aqui para direita o zagueiro. Domina, dá uma olhadinha para a ponta. Não toca, prefere o passe. Dá no meio do campo. Volta a bola com o zagueiro Glavinovic. Toca Glavinovic. Toca para Velasquez, que bate a bola para meia direita. Ali buscar a jogada. Recalde o atacante. Sai da grande área o centroavante. Inverte a bola. Acha na esquerda Martino. Bem aberto. Liga de fundo. Marcado. Giradson em cima dele. Vai na finta. Adson coloca o pé. Trava na primeira bola. Fica em campo. Volta para Martino. Martino recua. Vira o passe para Esforza. Esforza levanta a bola para a meia direita. Zagueiro Velasquez vai embora pela meia. Passa à frente para Recalde. Não pega, toca mal. À frente, Corinthians ganha o Léo Alberto. Lançado na meia, passe é forte demais. Corta à frente, o zagueiro se antecipa. Ortiz e volta para o goleiro. Para Arroios jogar com o pé aqui no limite da grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 2 minutos do segundo tempo, Coringão está indo para as quartas de final. Bola aqui atrás com os zagueiros do time do News Old Boys. Velasquez vira a bola para o Ortiz. Olha o Glavinovic aberto na esquerda. Ó. Caminha o Ortiz, olha para a direita, para a esquerda. Perde na meia o Esforza ao lado dele. 15 para as 11 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Amanhã tem Palmeiras e Galo jogando pela Copa Libertadores com Mauro Betting estreando. Mauro Betting de volta amanhã ao lado de Ulisses Costa para Palmeiras e Galo. A frente marca marcação de uso de mais tempo. Passe fica aberto na ponta esquerda para Martino. Toca Ferreira. Vira jogada para Martino. Liga de fundo. Marca em cima dele. Pede no meio Brause. Bola para ele. Escorregou. Caiu sozinho. Adson para o Corinthians. Toma. Levanta na ponta. Seria para Wesley. Sobe no peito. Categoria Velasquez. Amacinha no peito. Punizão. E só que aí. Sequei o cara. Hein? Deu um presentaço. Colocou no pé do Wesley. Yuri Alberto com ele. Wesley vira jogada para Yuri Alberto. Tenta o giro. Trava a defesa. Prende a bola. Ele é desarmado. Recupera a bola aqui atrás. Recalde ajudando o centroavante, hein? Veio ajudar aqui atrás e tirou, salvou. Bola pra ponta aí. Toque errado no Caetano. Perto do adversário, a jogada fica para o Ferreira. Ferreira bate na meia. Pra dentro, passe para Gomes. Gomes vira a bola para Esforza. Esforza caminha. Ó, na ponta esquerda, pedindo bola ao Martino. Atravessar na jogada. Passa na ponta, o lateral recebe de primeira. Para ele, lançando o passe forte demais. Gil acompanha a bola, escolta. Ela vai para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta, é bola pro Corinthians agora. Com o amortecedor HG na carta, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 4 minutos do segundo tempo. Alexandre Pretzel, começo do segundo tempo. Na Argentina, 0-0. Coringão se classificando. Pretzel. O Corinthians tem um latifúndio, certo? Improdutivo no meio de campo. Não há meio de campo no Corinthians. Você tem três jogadores que estão jogando recuados, né? Enfiados lá atrás. E o que que faz o Corinthians? Bola no Wesley e no Yuri Alberto, que não estão ganhando nenhuma. Então o Corinthians volta com a mesma formatação do primeiro tempo, onde foi amassado pelo Nilson, com o Cássio sendo o melhor jogador em campo. Então, tá na hora de mudar o meio de campo. Não entendi como é que o Luxemburgo voltou com a mesma formação, cara, sinceramente. 4 e meio, segundo tempo, 0-0. Martino domina no ataque, essa bola puxa a frente de os Old Boys. Vai para Esforza pela meia esquerda. Recalde sai da grande área. Pede por dentro, trabela bem na meia, vira Bause. Bause na direita, pro zagueiro Velasquez. Vira a bola para a ponta direita. Vem adiantando o passe pela ponta, tenta a jogada. Mendes na cavadinha, Recalde. Toca ele, volta para Mendes. Bota para fora essa bola aqui atrás. Na marcação que tá. Ah, ela bateu no pé do Mendes. Tá do lado o assistente, o Dionísio Rojas. É lateral, é bola para o Corinthians agora. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Em Rosário, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. Martino na esquerda, domina a bola, levanta a cabeça, bateu pro gol, Cássio! No canto direito, Cássio defende. São 5:30, segundo tempo, o placar da Bandeirantes. Copa Sul-Americana. Coringão indo para as quartas de final. Meus Old Boys e Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Canhão na Copa Sul-Americana. Defensa e Justiça segue vencendo o Emelec por 1-0 com gol de Barbona aos 17 minutos do segundo tempo e vai avançando para as quartas de final da competição. Bandeirantes! Yuri Alberto na direita recebe a bola, vai no fundo do zagueiro, toca a frente, vira para a bola, tira Glavinovic. Lateral para o Corinthians jogar. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. 6 é o segundo tempo, 0-0. Olha o Corinthians de volta, bola para a direita. Adson prepara o passe, vira Bruno Mendes, toca na ponta direita a bola. Vai chegar pela beirada, Maicon, a defesa rasga. Bruno Mendes dá um bico para fora, a bola vai desviar. Opa, tem desvio, é escanteio, o Bandeira não viu não. Reclamou Bruno Mendes, tá marcado só o tiro de meta pro time do Nilson de Boys, Amiro. Fica bastante chateado o uruguaio, porque ele acaba metendo um pancadão na bola e ela acaba desviando, é bem verdade, no jogador do Nilson de Boys. O árbitro não entende assim, tiro de meta já cobrado. youtube.com/RadioBandeirantesOficial. Alexandre Marques no Twitter com as imagens. No digital hoje o Gabriel Modesto. Time Bandeirantes em campo. Al Gomes na direita ali. Os Old Boys, liga de fundo para Mendes. Levantou para a grande área. A bola passou pelo batido. Bruno Mendes botou para fora. Com o pé mandou para escanteio. Escanteio na esquerda. Nilson Old Boys, Ramiro. Mais uma chegada pelo lado direito de campo. Matheus Bidu ficou na saudade. O cruzamento teve que ser afastado do outro lado. Bruno Mendes com a bola, Ferreira da cobrança. 7 minutos, é o segundo tempo com 0-0. Resultado interessante para o Corinthians. Nilson de Boys manda para a grande área. Os zagueiros Velasquez, Ortiz, Glavinovic. Para a bola, Ferreira. Autorizado a Glavinovic. Cássio primeiro. Cássio vai lá com seus 8 metros de altura e encaixa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 7 minutos e meio, é o segundo tempo, 0-0. Cultura Bandeirantes em Leme. Futebol é na rede Bandeirantes de rádio. Enfio ali para o comando, essa bola não chega, ele é Alberto. Toca à frente, Velasquez, vira a bola para a Barzi. Barzi vira o passe para a ponta direita. Tenta o passe, a bola é aberta para Recalde. Vai Matheus Bidu, Bidu ganha para o Corinthians, fica para Caetano. Toca à frente de cabeça, rebate Velasquez, rebate no meio. Parte aberto, William Alberto com dois em cima. Espera alguém, se alguém é Bruno Mendes. Bruno já passa pelo meio campo, lá pela ponta direita, aos 8, segundo tempo. Toca a jogada, vira para Fausto Vera. Fausto Vera para Michael. Michael enfia por dentro, bela bola para o Atro. Liberdade na canhota, passa bem aberto. Bidu domina, William Alberto pede cruzamento. Ele vira a bola para a ponta esquerda para Wesley. Caminhou, limpou, pé direito, um canhão para o gol. Royos! Um canhão de Wesley. Royos pega. Tem gol, Aline? Tem sim, canhão. Rojas marca para o River Plate aos 44 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Internacional. Resultado que leva a partida para os pênaltis. O Inter estava com a vaga na mão e agora vai indo para os pênaltis. A bola aqui atrás com o Mendes, News Old Boys, limpou o primeiro, põe na área, se passa e Gomes no fundo, para trás, a Mendes desvia, de cabeça para o gol, Recalde, Cássio defendeu! Recalde sobe bem, cabeceia Cássio, estava bem posicionado e defendeu mais um, só dá Cássio também no início do segundo tempo, Ramiro. E a nona oportunidade a gol para o time do News Old Boys, o Corinthians por enquanto só chegou uma vez. Cássio salva em mais uma oportunidade. Alexandre Pretzel, só dá Cássio, pegou mais uma, e todas de cabeça praticamente, Pretzel. A segurança dele, né? A bola parece que procura ele em jogos decisivos. Posicionamento também, atuação perfeita do goleiro do Corinthians, que sofre muito com os dois laterais, e o Luxemburgo não faz nada. O Bruno Mendes envolvido do lado direito e o Matheus Bidu é o pior jogador em campo, cara. É o pior jogador em campo. Ele não acerta absolutamente nada e é totalmente envolvido. Uma hora vai vazar a defesa. O ataque não segura a bola. Agora o Wesley conseguiu uma jogada individual. Uminha só. Só uma. Chutou fraco, mas pelo menos chutou. É, então, pô, muda o time, Luxemburgo. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 0-0, bola recorda aqui atrás com o Deno Royos. Toca para o zagueiro, vira a bola para Glavinovic. Trava o Ira Alberto na jogada, arbitragem não marca a falta. Marca só arremesso lateral. É bola para fora, arremesso lateral para o time da casa. Com pressa, Velasquez já bota em jogo. Toca a bola para a meia direita, esforça. Domina, parte para o ataque. Dispara pela ponta, perde Recalde. Enfiou para Ferreira, forte demais a bola. Sai do gol Cássio para pegar. Em Rosário, Argentina, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. O jogo da volta nas oitavas de final da Sul-Americana. Coringão vai se classificando para as quartas de final. News Old Boys e Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Fim de jogo na Sul-Americana. Defensa e Justiça vence o jogo contra o Emelec por 1-0 e avança para as quartas de final da competição. Canhão. Com Rádio Cultura Bandeirantes em Monte Alto. Recalde, ataque do News Old Boys. Espera a proteção na ponta do lateral. Mendes domina a bola e a bola sai pela linha lateral. É um absurdo que a bola fez agora com Mendes. Que coisa. Ela passou por debaixo do pé e foi para fora. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos para a jogada, vira para a meia direita Gomes. Só pressão do News Old Boys. Corinthians está só de olho, quase nem pega na bola. Já, ouço outra vez o Pretzel. Está preocupante a vida do Corinthians, hein? Toca no meio essa bola, vira. Tenta Recalde para Bause, Bause na ponta para Ferreira. Bola aberta, Martino. Levantou para o gol de cabeça, tira Caetano da grande área. A bola volta, rebote na lateral esquerda. Glavinovic vai na jogada, comete a falta na sequência. Dá um tapa no Watson. O Alexandre Pretzel, 11 minutos e meio. O Corinthians não pega na bola, Pretzel. Não pega na bola, perde todas as divididas. O Adson, que jogou muito bem aqui, não fez absolutamente nada até agora. Merece sair o Adson, tem que mexer. Tem que botar mais um jogador no meio de campo. E que possa ser um apoio também para o Bruno Mendes ou para o Matheus Bidu. Porque o que o Nilson está fazendo? Está abrindo o jogo pelas pontas, pelas laterais. Foi assim todo o primeiro tempo e está sendo assim no segundo. Sai jogando de volta o time do Corinthians. Essa bola fica pela ponta direita, na proteção para Fausto Vera. Lança a bola para Michael. Michael recua. Toca atrás, Bruno Mendes. Volta a defesa aqui atrás. É Gil quem protege a bola. Dá Cássio na grande área. Ferreira para cima. Cássio, pé esquerdo, pico da grande área. Vira com o direito aqui na esquerda. Bota forte o passe. Linha lateral do campo. Para Caetano. Caetano para Bidu. Agora toca à frente. Enfia o Pedro Alberto. Passa. Vem o Wesley. Passa na marcação. Wesley vem o Willian na bola. Agarrado pelo calção. Saiu da falta. Agarrado na insistência. Falta marcada! E tem cartão para o zagueirão do time do News Old Boys, Ramiro. Depois que o Iroberto faz a proteção na bola, em uma das raras oportunidades que ele acaba ganhando, Glavinovic puxa o atleta corintiano até pela camisa. Falta pelo lado esquerdo de campo, cartão amarelo para Glavinovic. É um jogo de poucas faltas até, Canhão. Por incrível que pareça, ele é competitivo, mas com poucas faltas. E nas divididas, finalmente, o Iroberto ganhou uma e provocou o amarelo do zagueiro no News. Uma vitória pessoal. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Aguirre. O que, que tem o Aguirre? Centroavante, não o técnico do Santos. Já, Aguirre vai entrar no News Old Boys e Romero com a camisa 11 do Corinthians. Uma boa Romero, Pretzel? Não, mas ele vai tirar o Adson. Acho que ele vai tirar o Adson, não está jogando nada. Falta marcada para o Corinthians aqui, meia esquerda. Vai esperar, excelência, se acabar em gol, não vai mexer nada. É, ou pode mexer a mexida. Falta Corinthians. Bidu na bola para o Alberto de cabeça! Para fora! A esquerda do gol, Bidu põe na cabeça de Yuri Alberto, ele sobe bem, ela passa até perto do gol e vai para fora, Pedro Ramiro. No que foi uma das melhores oportunidades do Corinthians na partida, sobe depois de um lançamento quase que com a mão do Matheus Bidu e Yuri Alberto coloca para fora. Tiro de meta pro News Old Boys. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida? Tá no Tenda. 14 minutos e meio é o segundo tempo. 14 e meio, segundo tempo. Mexeu o Corinthians. Duas agora. Mexe o time do Corinthians, sai o 21 Matheus Bidu e entra o meia dúzia Fábio Santos. Fábio Santos entra com a meia dúzia no lugar do 21. Por outro lado, também deixou o gramado 36 Wesley e entrou o 11 Romero. Romero entra com a 11 no lugar do 36 Wesley. Por outro lado, o News Old Boys também mexeu. Sai o 47 Bause e entra o 18 Aguirre. Aguirre entra com a 18 centroavante. Inclusive, jogador argentino no lugar do 47 Baus. Perdão, vem aí o toque dos 15, Alexandre Pretzel, 15 segundo tempo e as mexidas, Pretzel. O Wesley jogou mais que o Adson. E era mais perigoso aqui, ó, do lado esquerdo, compondo com o Alberto. Ele tirou o Wesley para botar o Romero. Teria tirado o Adson, ok. Uma opção dele, mas ele mantém um esquema mais aberto, né? E a saída do Matheus Bidu é o pior jogador em campo. Nada contra o rapaz, mas a mudança já tinha que ter sido feita. O Fábio Santos tinha que ter entrado no intervalo. Em Rosário, na Argentina, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio é o segundo tempo. Sul-Americana, valendo vaga nas quartas de final. Coringão tá carimbando a vaga. News Old Boys e Corinthians empatam em 0-0. Aline Bravo. Canhão na Libertadores, 2-1 para o Internacional em cima do River Plate, partida que está indo para os pênaltis no momento. O Atlético Paranaense segue vencendo o Bolívar por 2-0, partida que também vai para as penalidades máximas. Saída para o Corinthians, tiro de meta, o Cássio ia sair jogando, todo mundo marca, todo mundo, ele vai dar um bicudo. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Fausto Vera para trás aqui, domina a defesa do Corinthians, para Maicon, Maicon entrega a bola para Gil, Gil tem liberdade, lance de volta Maicon para Gil, perde Cássio, ele abre a bola para a direita, Bertão vem Bruno Mendes, marcado por Recaldi, levanta para o ataque do Alberto, não vai na bola, muito alta a bola, ele fica para o goleiro Royos, com o Pedro Domingues, está jogando na entrada da grande área do News Old Boys, motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. E vem News Old Boys, essa bola tá na esquerda outra vez com o Martino, o cara é perigoso, vai na ponta, faz o passe pela meia direita para Ferreira, levanta na ponta a jogada, vai Mendes da bola, cai, pede a falta aqui desse lado, mas a arbitragem não pega a falta em Romero, é só arremesso lateral, já cobrado, com pressa Mendes, já bate com o zagueiro Velasquez, que toca para meia direita, vai tentar do lado dessa bola para o Esforza, dois em cima, toca Gomes, abre a jogada apertado, ele vira a bola para a ponta esquerda, Ortiz abre na lateral do campo, bela abertura feita para o outro lado, tá sozinho, vem a Aguirre. Acabou de chegar, carne fresca no pedaço. Vira para Martino, liga de fundo, na esquerda. Faz a finta para cruzar. Levantou, Cássio não vai. De cabeça, tentou o recalde. Ela bate na barriga do Gil. Bruno Mendes tira de bico, a bola saiu da grande área. Voltou para a direita, para Velasquez. Velasquez recua. Serve pela meia direita. Tenta a marcação na meia para o Aguirre. A defesa prensa. Sobra a volta cedo do Corinthians ainda. Tenta a finta na ponta para Romero. Perde a bola, Romero. Recupera pela direita no campo. Mendes, Mendes vira para Gomes. Gomes na meia direita. Vira o passe na ponta. Trava a esforça. Vai travando a bola espirrada. Volta na ponta. Bate para trás, Martino. Vem com Glavinovic. Vai na pressão como fez em todo o primeiro tempo. O News Old Boys. 11 da noite em ponto. Bola no meio. Ih! Esforça, perdeu para a bola. E Roberto desarma, mas está sozinho. Agora acha na canhota. Disparando à frente, Romero. Fábio Santos fica mais atrás. Caminhou, vem por dentro. Watson pede. Ele vira a bola de primeira. Maia contenta para a direita essa bola. Fausto Vera botou no meio de recuo feito atrás. Com Ruiz o goleiro. Pé direito. Toca essa bola para o ataque. Essa bola fica do lado esquerdo. Aos 18, segundo tempo. Vem News Old Boys com 0-0. Estrela Bet, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Acompanhe de perto esse espetáculo exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é na Bandeirantes com Assunção em Fortaleza. Abertura feita na ponta para o Esforza. Levanta forte demais, a bola vai para fora pela linha de fundo. Fábio Com, Fábio Santos acompanha essa bola, sai pela linha de fundo. Alexandre Prato, sua opinião, Bandeirantes. 18:30, 18:30. Segundo tempo, 0-0. Coringão está indo para as quartas da Sul-Americana, Prato. Praticamente o time do Corinthians, ele não existe. Desculpa eu dizer isso. Certo? Ele vai colocar o Juliano agora, porque ele está perdendo o meio. Ele fez duas mudanças e não arrumou o meio de campo, que é o principal setor hoje onde o Corinthians está vazando. Então a defesa fica muito exposta. Ele já tirou o Matheus Bidu. Mas o Fábio Santos também não é um grande marcador, né? Ele é mais experiente do que o Bidu. Então é o seguinte, ó, taticamente o Corinthians faz um jogo muito ruim. Só que o Nils também é fraco, meu caro Canhão. Então 0-0, vai passando. Nils na grande área, Mendes levanta, defesa tira, rebote, volta, Fábio Santos domina e já dá um bicudo. Bola cai na meia direita para o zagueiro Velasquez, que toca na esquerda, deixa de lado para Ortiz. O zagueiro abre a bola para a ponta direita. Aberto nesse lado, pede essa bola Mendes. Mendes volta para Velasquez. Corinthians todo no seu campo, segurando esse 0-0. Bola aberta no meio para o Esforza, que toca Velasquez e lança no meio. Vem Glavinovic, toca o zagueiro, abre a jogada para a ponta esquerda. Ortiz, taminha, caminha, domina, tabela, volta a bola para meia direita, puxa, toca do lado para Velasquez, devolve a bola, recomeça aqui atrás com o zagueiro Glavinovic. Corinthians todo no seu campo esperando o espacinho para achar um contra-ataque. Vira o zagueiro, toca Velasquez de volta, de primeira, vem Ortiz com Glavinovic, entrada na grande área para Insurza, perde a bola, na primeira travada Maicon tentou, depois só tocando por baixo da arbitragem, pega a vantagem, rebate à frente pro Mendes, mas a bola vai no peito do Glavinovic. Corinthians rifa a bola, ela fica o tempo inteiro com o time argentino. Bola aberta com o zagueiro Mendes, aos 20 segundo tempo, passe longo na ponta para Mendes, Mendes na meia direita outra vez, para Esforza, Esforza volta a bola com Glavinovic em Rosário, Argentina. A bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Copa Sul-Americana, Corinthians indo às quartas de final na Argentina. 20 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. News Old Boys e Corinthians, Aline Bravo. Canhão, no momento que tem cobrança de pênaltis no Beira-Rio, por enquanto 2-1 pro River, em cima do Inter na cobrança. Fábio Santos caiu, reclamou de falta, recalde, vai lá, seca o atro. Os caras querem que o Fábio se levante e a bola seja para o News Old Boys, Ramiro. Juan Oliveira também está no gramado sentindo dores. Deve sair para a entrada do Juliano muito em breve com a camisa 20 no Corinthians. Fábio Santos já está melhor. Segue 0-0 em Rosário. 21 minutos é o segundo tempo. Já vai trocar mais uma o Gabriel Reis. Vai mexer de volta no seu time. O jogo está com o Corinthians segurando esse 0-0 debaixo de muita pressão. Juliano entra em campo agora, mexe o Corinthians, Ramiro. Sai o 33, Juan Oliveira, entra o 20, Juliano. Juan Oliveira sai com a 33 e entra o 20, Juliano, no timão. O Juan Oliveira só teve um chute no primeiro tempo, não estava bem no jogo, não estava, mas o Fausto também não está, o Adson também não está, o Yuri Alberto joga sozinho na frente, tentando segurar a marcação. É uma olha, cara, é uma atuação comovente do Yuri Alberto. Se reclama muito dele que ele não faz gols, mas ele joga sozinho, ele fica dividido sozinho com os zagueiros e ainda deu um cabeceio para fora, onde quase marcou um gol do Corinthians, né? Tudo aberto ainda, o Corinthians vai se salvar. Pretzel, perdão, Pretzel. que falta faz o Roger Guedes, hein? Esse jogo é pra ele, hein? Exatamente. Esse jogo é pra ele. Isso, porque aí era um contra um com o Roger Guedes, onde ele costuma levar vantagem. Ele tem mais habilidade, mais experiência. Chamar falta, catimba. Exatamente. Chama os caras pra briga, né? Nessa hora vale essa manha. Tem uma falta marcada pro Corinthians. Raiz vai à loucura, hein, Ramiro? Toca na mão do Esposa depois do tapa de primeira do Juliano. Ele reclama bastante, mas a falta tá marcada. Setor de retaguarda, vem o Timão. Noite de brasileiros em campo na Copa Libertadores. Decisão nos pênaltis no jogo de Porto Alegre. Aline, qual é o placar agora, de momento, nas cobranças de pênaltis entre Inter e River Plate? Aline Bravo. No momento, 3-3 na cobrança de pênaltis entre River Plate e Internacional no Beira-Rio, Canhão.